Esse episódio do GugaCast é oferecido pelo grupo secreto de assinantes lá no Hotmart Sparkle. Nessa semana, eu e o Caio Corraine contamos nossas histórias de vira e mora tutorial. Aliás, o primeiro conteúdo é um tutorial em si, a gente explica o conceito, e depois tem mais 4 mini GugaCasts sobre o tema. E não é à toa que a gente fala isso no programa, porque não tem nada mais modo tutorial do que assinar o nosso conteúdo exclusivo. É só ir em gugacast.com/assine e aproveitar que o Hotmart Sparkle te dá 30 dias grátis para você experimentar. Nesses 30 dias, você tem acesso a tudo que tem lá. Pode ouvir tudo o que você quiser, e se você curtir, você continua. Se não, você cancela e tudo bem. Mas vai ser muito legal se você der uma chance de experimentar. Vai lá em gugacast.com/assine, que tem as instruções certinhas lá. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo aqui, depois de muito tempo, os nossos amigos do Bola Presa, Denis. Bem, amigos do GugaCast, eu sou o Denis. E Danilo. Oi, eu sou o Danilo. A dupla mais importante do basquete brasileiro, depois de Oscar e Guerrinha. De Paulo e Hortense. Paulo e Hortense é muito melhor. O Denis e o Danilo, se vocês acompanham esse podcast já há bastante tempo, vocês sabem que eles fazem um dos meus blogs e podcasts preferidos, que é o Bola Presa. A gente é um blog. É, e que virou um grande conglomerado de empresas, né, recentemente. E a gente tem podcast já há um tempo, tem o blog, e agora a gente está muito ativo no YouTube, porque a gente é jovem. E, então, mas a gente sempre começa dizendo que a gente é um blog, porque não sei, a gente começou assim, parece o certo a dizer. Mas não sei, a gente corre atrás de onde está o pessoal. Estamos no aguardo da próxima tecnologia de holograma, em que a gente vai estar passando conteúdo sobre basquete. O que eu acho legal é que o Bola Presa, assim como o GugaCast, é um sucesso lá no Sparkle, né? E a gente está no Sparkle porque a gente tem assinantes. Então, galera que apoia a gente pro Bola Presa existir. A gente existe desde 2007. Caramba, e cara. E é muito tempo. Deu tempo de a gente crescer, amadurecer, envelhecer, cabelo ficar branco, cansar, voltar a se empolgar. Furar a bola das crianças quando caem no quintal. Tudo isso, e chegou uma hora que a gente falou, não, a gente já tá velho bastante, a gente precisa de apoiadores pra continuar existindo. E a nossa comunidade falou, beleza, a gente dá conta disso. Então a gente cresceu muito e agora o Sparkle dá conta do nosso objetivo, que é oferecer de um jeito fácil o conteúdo para os assinantes. Então todos os nossos 70 e tantos podcasts especiais estão lá dentro. Isso, e graças aos nossos assinantes a gente consegue fazer muito conteúdo exclusivo da maneira que a gente sempre sonhou fazer. Então, se você que tá ouvindo a gente tá interessado em consumir conteúdo especial sobre NBA, assina a gente lá no Sparkle. É nosso carinha do Jabar, pra quem não ouve o Bola Presa. É uma mistura de carinha do Jabar com fazer jabá mesmo. É o momento mais incompreendido do nosso podcast, de tantas pessoas que mandam mensagem. Mas vocês estão falando do jogador, do Kareem Abdul-Jabbar, ou é um trocadilho? Vocês perderam a chance de fazer um baita trocadilho. As pessoas têm esse momento em que elas descobrem uma coisa que sempre foi descoberta, mas naquele segundo, elas são as pessoas mais inteligentes do mundo. Tipo o vídeo que viralizou na internet, não sei se você viu, da blogueirinha ensinando como abrir um leite com tampinha. Não, maravilhoso. Esse negocinho branco em cima, você gira e é uma tampa, você não precisa cortar a caixinha do leite. E todo mundo, ok. É piada, é ironia, ela é humorista, mas era verdade mesmo. Ela tinha acabado de descobrir e na inocência quis compartilhar com o mundo. Ou uma filósofa, né? É. Ela tá olhando o mundo com os olhos de criança. De uma criança não muito esperta, mas uma criança. Eu achei muito legal que vocês mandaram um carinha do Jabá aqui já no programa, que é muito bom. Então, procurem o Bola Presa lá no Sparkle, procurem o Bola Presa no YouTube e nos podcasts e nos blogs e sigam o Bola Presa nas mídias sociais. Valeu! E escutem as outras vezes que a gente participou do GugaCast também. Também. Porque tem uma característica que poucas pessoas sabem. Apesar do Bola Presa se mostrar um podcast de NBA, né? Na parte podcast, pelo menos. O podcast realmente é sobre conselhos amorosos. Sim, é. A gente não pode tentar enganar nosso público. Isso é que é o legal dele, na verdade. E é por isso que eu trouxe vocês aqui pra gente ler histórias de Vira e Mora Tutorial. Tem uma outra coisa das histórias de Vira e Mora Tutorial, que é o seguinte. Esse é o nosso primeiro episódio de dezembro, já tá em clima de fim de ano. E a gente precisa de histórias onde as coisas dão certo. certo. Pois é. Em 2020, né? Na fase tutorial você não é, não tem como errar, você não morre. O inimigo não atira em você, você não entra na porta errada, você não vai pro lado errado no jogo. Porque isso é o tutorial. Você só vai pro lado certo e tudo dá certo no final. Quer dizer, pelo menos até você chegar na segunda fase. Tem uma história clássica de modo tutorial da vida de vocês? Acho que o Danilo tem uma, né? Olha, a minha entrada na vida profissional é um modo tutorial tão absurdo. Pra quem não sabe, eu fiz faculdade de filosofia, o que não é a melhor maneira de conseguir empregos. Eu ainda tava fazendo, eu tava no último ano de faculdade e eu precisava desesperadamente de um trabalho. Eu precisava da aula. E a minha namorada, na época, foi chamada pra uma escola pra trabalhar. Ela trabalha com educação infantil, então chamaram ela pra trabalhar e perguntaram pra ela na ligação: então você não conhece alguma pessoa, sei lá, é casada com algum professor aí? Porque a gente tá precisando de um professor. E ela falou assim: tem um namorado e ele é professor de filosofia. Ah, que ótimo, então manda ele vir conversar comigo. E eu precisava tanto daquelas aulas. E aí eu fui conversar com a dona da escola e eu saí de lá não como professor de filosofia, como professor de filosofia, de sociologia, de psicologia, de português e de redação. Porra, maravilha. Artes. Essa escola tinha acabado de abrir? É. Não, era uma escola que se dizia bilíngue, mas era muito tosca. E eles queriam ter o mínimo de professores que desse o máximo possível de matérias. E me deram tudo. Caiu absolutamente todas essas coisas no meu colo. Depois eu tive que descobrir como dar essas aulas, claro. Eu nunca tinha sido professor nem de filosofia, muito menos de psicologia ou português e redação. Aliás, eu não sei nem se pode. Eu posso estar contando pra vocês um crime. Eu não sei. Bom, que prendam os responsáveis pela escola. Exato, né? Não eu, por favor. E aí, no meu primeiro mês trabalhando, o professor de inglês teve que sair. Eu virei professor de inglês também por um tempo. Então, tipo, eu virei um homem da renascença, assim. Eu dava todas as matérias de humanas possíveis, né? Porque o modo tutorial acabou, acho que na hora que você conseguiu os empregos. Exato. Aí virou a segunda fase, que era dar as aulas. Isso aí. Aí você podia morrer. Isso era uma fase péssima, terrível, muito difícil. Mas olha o modo tutorial. A parte de conseguir emprego foi maravilhosa. Caiu não um, mas uns 6 empregos no meu colo de uma vez. É verdade, né? Foram 6 empregos. E isso é que é o legal da história de vida em modo tutorial. É quando você tem uma seta vermelha apontando pro lugar onde você tem que ir. Ou então a porta tá brilhando, todas as outras portas estão foscas e uma tá brilhando. Você tem que só segurar. Você não pode ser inseguro demais, né? Pra tipo, é pegadinha essa seta vermelha, hein? Isso, é. Exato. Uma das coisas importantes da vida em modo tutorial é você reconhecer o momento que ela entrou em modo tutorial e só seguir. E essas são as histórias que a gente vai ler aqui hoje. Boa. Além da vida em modo tutorial, esse programa marca também o lançamento de um novo país, Denis e Danilo. País? Um novo país. A República da Capivara. Parece melhor que o país que eu vivo, Zé. Esse é o tema da nossa camiseta do mês, que é a Capivara Republic. Sabe a bandeira da Califórnia, que é California Republic? Sei, com um urso, né? Acho que é um urso. A gente fez o Capivara Republic e é uma capivara. Já tem hino. A coisa mais legal de país é hino. Não, mas fica aí a ideia. Se alguém quiser mandar um hino da Capivara Republic, a gente pode fazer. Concurso cultural GugaCast. Mas tem muitas coisas legais da camiseta da Capivara Republic. A nossa camiseta é de dezembro. Dezembro é mês do Natal. Então a gente melhorou as promoções que a gente tem lá. Sempre tem várias promoções. Então assim, se você comprar uma camiseta, você ganha um adesivo. Se você comprar duas camisetas, você ganha o adesivo e a eco bag com a bandeira da Capivara Republic, que é muito legal. E com o hino? Tem o hino? Não, o hino a gente vai ver depois. Dá pra fazer um passaporte da Capivara Republic. E também pode fazer uma camiseta do passaporte da Capivara Republic. Já tem aí uma ideia pra próxima camiseta. Mas, como sempre, as camisetas do GugaCast, elas estão em pré-venda. Elas só estão em pré-venda esse mês e depois nunca mais. Elas são edições limitadas. Então você tem até o dia 31 de dezembro para comprar, valendo adesivo, valendo eco bag, e depois nunca mais. Então se você quer fazer parte, se você quer carregar a bandeira da Capivara Republic no seu peito, você tem que fazer isso esse mês. É o tempo que é limitado, não é a quantidade. Então você tem até o dia 31. É só não vacilar e ir lá comprar, certo? Gostei de ver. Fez um carinha do Jabá que botou medo nas pessoas. É o medo de perder. Assim como o carinha do Jabá botava medo nas pessoas. Opa. É, ele era bem grande. É, exato. Com o seu gancho. Vamos pro jogo? Vamos lá. Esse episódio do GugaCast é também um oferecimento do PicPay. A gente sempre fala aqui que com o PicPay você pode pagar um monte de coisas, transferir dinheiro para as pessoas, mas uma novidade legal é que o PicPay agora é um lugar também para guardar o seu dinheiro. O saldo que você deixa no aplicativo agora rende automaticamente 210% do CDI. É bem mais que a poupança, por exemplo. É só você deixar ele lá e ver o rendimento crescer todo dia, e ainda assim, ele está sempre disponível para você usar, até os cashbacks rendem. É só baixar o aplicativo usando o link que está aí no post e começar a usar. Dá uma lida nas regras. Pô, nem achei uma brecha pra falar da TV por assinatura. É, cara, melhor você deixar essa grana guardada lá, dessa vez. É, vou ler um livro, então. O jogo de hoje, em homenagem aos meus queridos amigos do Bola Presa, é o Português Português NBA Edition. Português. Português. O jogo português-português funciona assim. A gente pega filmes, em geral, e a gente conta pra vocês qual é o título desse filme em Portugal. Porque normalmente não é o mesmo título. É um absurdo. Não, não é que é um absurdo. Às vezes é até muito legal. Mas ele normalmente não é o mesmo título no Brasil. Aquilo que tem apelo para a audiência portuguesa, às vezes não tem apelo para a audiência brasileira, então os títulos não são os mesmos. E às vezes você não consegue saber que filme que é, e isso que é o legal do jogo. Só que essa edição, como eu falei, em homenagem à Bola Presa, a gente vai fazer só com filmes de basquete. Boa! Aí sim, vou errar tudo, eu odeio filme de basquete. Eu queria que tivesse o Space Jam. Space Jam é o filme de basquete mais importante da história. É o único, né? Os outros são desnecessários. Os outros são supérfluos. Space Jam em Portugal se chama só Space Jam. E no Brasil chama-se Space Jam, o jogo do século. O jogo do século. Ah, tem que ter um subtítulo, né? Tipo, Robocop, Policial do Futuro. É isso. Blade Runner, o Caçador de Androids. Uma outra coisa muito legal é que um dos melhores títulos da história do português português é um jogo de basquete que a gente já falou aqui várias vezes. Eu nem vou colocar ele na competição aqui, porque ele é muito fácil, que é o clássico Branco Não Sabe Meter. Em português, homens brancos não sabem enterrar, né? Exato. E que, se você pensar bem, é literal. Eles não mudaram nada. É. Não é? A gente entende, mas a gente não poderia trazer isso pra cá. Bom, ia mudar, ia ser pra mais de 18 anos. É, certamente a indústria pornô já fez esse filme, já que... Ah, sim, é. Eles fazem até Os Vingadores na versão pornô, então certamente tem esse aí. E são os reis dos trocadilhos com título de filme também. É, né? A indústria pornô contrata todo mundo que sabe que palavra eu posso trocar no título desse filme pra ficar engraçado e o mais safado possível. Eu adoraria esse emprego. Você trabalha com o quê? Eu faço título de filme pornô de sátira. É que não precisa adorar só, Danilo. Você tem que ter muito talento. É só uma casta de pessoas que consegue isso. A gente não tá lá. E se cair no meu colo, no meu tutorial? Aí sim. Deve ser um dos melhores empregos do mundo, né? Chama spoof titles. Fazer spoof titles pornô. Mas tem uma coisa específica do jogo português-português, que é o ponto de criatividade. Funciona assim. Eu vou falar o nome do filme pra um de vocês, o nome do filme em Portugal, e você tem que adivinhar que filme que é, certo? Boa. Se você adivinhar, você ganha um ponto. Os dois vão poder tentar adivinhar que filme que é, quem adivinhar ganha um ponto. Depois, revelado qual filme, vocês podem tentar dar um outro nome pra esse mesmo filme, ok? E aí, quem der o melhor nome, na minha opinião, ganha outro ponto. Aí é o teste se você pode ter esse emprego ou não. Exato. Lá, é meu teste. Agora. Vou fazer uma rodada de exemplo com um título bem fácil, então não tá valendo ponto ainda, tá bom? Tá bom. Vamos ver. E é você quem decide qual é o melhor título que a gente inventar aqui? Eu que decido, sim. Normalmente é o Rafael que decide, como ele não tá aqui hoje, eu que decido. Tá bom. Então vamos lá. Primeira rodada, hein? Rodada de exemplo. Rodada tutorial. Eu tô nervoso, que eu acho que eu vou errar tudo. Eu odeio filme de basquete. Começando pelo Danilo, em ordem alfabética. Danilo. Manda. Que filme é Lobisomem? Nossa. Lobisomem? Lobisomem. Você sabe que filme é esse? Esse é o nome que tem a ver com basquete. É o nome em Portugal esse, é isso? É o nome do filme em Portugal, sim. Lobisomem. Não é possível. Por que isso tem basquete nesse filme? Por que teria? Tem. Pô, ou se tem. Uma dúvida. É filmes que o tema principal é basquete ou o basquete está envolvido de alguma forma? O tema principal é basquete. Tá. Bom, tem um lobo e tem basquete. Deve ser, no Brasil, deve ser o Bud, o cão amigo. É o Lobisomem. Essa é a sua resposta? Bud, o cão amigo? Essa é a minha péssima resposta. Dennis, Lobisomem, que filme que é? Nossa, tô muito em dúvida. O último filme que eu lembro que tem Lobisomem é o Crepúsculo. Poderia ser, né? Eu acho que não tem basquete. Porém, eles jogam beisebol no Crepúsculo. Verdade. É uma das cenas mais hilárias que eu já vi na minha vida. O beisebol do Crepúsculo. Porque eles são muito rápidos. É porque eles são super poderosos, é. Mas não é basquete. Nossa, não tenho a menor ideia. Eu ganhei de W.O. Eu tô muito surpreso que vocês não sabem que filme é esse. Lobisomem. Eu quero muito saber, conta pra gente. Não, primeiro, Danny, chuta alguma coisa aí. Crepúsculo. Crepúsculo, ok. Não, os dois erraram. O filme, no Brasil, saiu com o nome de O Garoto do Futuro, com Michael J. Fox. Xiii. Vocês não sabem que filme é esse? Não, tô ligado, mas é Lobisomem. É, Lobisomem. Nossa, eu não sei que filme é esse, de verdade. No Brasil, ele chamou O Garoto do Futuro, porque eles queriam se aproveitar de volta para o futuro. Mas o título original em inglês é Teen Wolf, que é o Lobo Jovem. É, tá certíssimo. De novo, Portugal tá certo e a gente tá errando. Foi bem literal, exato. É, não, o título brasileiro é pura sacanagem. É pra enganar, né? Garoto do Futuro é pra enganar. E qual que é a história do filme? Tem um plot interessante envolvendo basquete? Eu deveria ir atrás? A história é a seguinte. Quando o estudante nerd Scott Howard, Michael J. Fox, fica sabendo através de seu pai Harold, James Hampton, que ser lobisomem está no sangue da família, ele decide se aproveitar da herança bizarra. Com sua recém-descoberta força e habilidade, Scott rapidamente se torna o herói do time de basquete do colégio e conquista o coração da amada Pamela Wells. Mas com o aumento de sua popularidade, o jovem começa a achar que é comemorado mais como novidade do que pelo que realmente é. Ah, ele cresce, é o crescimento do herói. É difícil, né? Ser muito bom em alguma coisa, né? As pessoas não te valorizam para aquilo que você é no fundo. Ai, que vida difícil ser bom. Né? Nossa, realmente. Ok, agora é o seguinte, Danilo. Manda. A gente tem uma entidade aqui que é a seguinte. Esses filmes, quando eles vêm pro Brasil, eles são distribuídos pela gloriosa Paris Filmes. A Paris Filmes é uma grande distribuidora de filmes no Brasil. Sim. Lindo. Então a gente imaginou que o equivalente da Paris Filmes em Portugal é a Buenos Aires Filmes. Não faz sentido? Faz todo sentido. Agora é o teste, hein? Se você trabalhasse na Buenos Aires Filmes, agora que você sabe o plot, que nome que você daria pra esse filme em Portugal? Não vai ser melhor que Lobisomem, então você já começa um passo atrás. Tem que ter um subtítulo pra ficar verdadeiramente interessante. É que você pode dizer Artifício do Teen Wolf. O Céu é o Limite. Inclusive, você pode chamar ele de O Céu é o Limite. É. Teen Wolf, O Céu é o Limite para um jovem lobisomem. Ah, me incomoda que não tem basquete no nome. A gente devia abraçar a causa e enfiar um basquete no nome. O jovem lobisomem que joga basquete. É isso aí, parece título de episódio de desenho japonês. É. Não, peraí. Isso é uma competição. Vocês estão jogando um contra o outro. Danilo, qual é o seu título? Teen Wolf, o jovem lobisomem que joga basquete. Ok, ok. Você foi pelo lado literal, tudo bem. Lembrando que você tem que impressionar os jurados. Denis, agora é seu teste, hein? Eu acho que tem que ser mais curto. Então, pra mim, é ser só lobisomem basqueteiro. Lobisomem basqueteiro. Eu achei os dois muito ruins. Isso. Perdemos todos e perdeu quem ouviu também. Eu vou dar a vitória aqui pro Denis. Se bem que essa rodada não tá valendo nada, agora é pra valer, hein? Zero pontos. Zero pontos pra todo mundo. Grito de Revolta. Que filme é esse? Denis, você vai primeiro agora. Grito de Revolta. Nossa, eu precisava de uma tabela, assim, filmes de basquete. Não vale pesquisar no Google. Eu uma vez perdi um jogo por 1 milhão de pontos, porque eu pesquisei no Google. Eu tô tentando lembrar o nome daquele filme que você gosta, Danilo. Que é de um adolescente revoltado. O Encontrando Forrester. Isso. Essa é a minha resposta, Encontrando Forrester. Encontrando Forrester. Danilo. Ele é meio revoltado, né? É, de fato. Eu já vi esse filme, é muito bom. Não sei se ele grita. Eu gosto muito, eu gosto muito. Danilo, Grito de Revolta, que filme é? Não é Space Jam. Não. Nem Space Jam 2 com LeBron James. Space Jam é Space Jam. Nossa, meu léxico de repertório de filmes de basquete não é muito, muito grande. É o Coach Carter. São os dois que eu lembro. De é cabeça. Isso, é. Bom exemplo. Não, foi uma boa tentativa. Que tal? Os dois erraram. Ah. Esse filme saiu no Brasil como Diário de um Adolescente. Ah, eu acho que eu sei qual é. É, com Leonardo DiCaprio. E o título original dele é The Basketball Diaries. Isso. Os Diários do Basquete. Eu não pude ver esse filme, porque na época era completamente proibido que garotos vissem filmes do Leonardo DiCaprio. É verdade. Você lembra? Não se apanhava na escola. Ah, agora você pode ver. Agora ninguém pode te impedir. Exatamente. Ah, e agora ele é um ator fantástico. Ele é um ator consagrado. Exato. Agora pega bem. Vocês querem o plot para a próxima fase do jogo? Quero, quero. Vamos lá. Jim Carroll é uma estrela do basquete na escola, mas a pressão de seu treinador e de sua mãe o levam a usar drogas. Logo, as ruas da cidade de Nova York substituem as quadras esportivas como seu destino principal. Jim e seus amigos roubam e se prostituem para poder comprar heroína. Sua única chance de se livrar do vício pode ser Reggie, um vizinho e amigo disposto a ajudá-lo. Que Que alegria. Eu achei legal que eu li igual o locutor do Gloob, mas na verdade é um filme pesado pra caramba. Super barra pesada. Ele vai morrer com muita droga. Hoje, no Gloob. É. Então, que nome vocês dariam em Portugal, se vocês trabalhassem na nossa Buenos Aires Filmes, que um dia nós vamos abrir em Portugal, que nome vocês dariam para Grito de Revolta? Então, jovem, que manja dos basquete, tá se perdendo na vida... Chamaria de Jogando Sujo. Esse foi bom, hein? E Jogando Sujo, agora você tá pegando o jeito do jogo. E Jogando Sujo foi bom. Tô tentando salvar minha carreira aqui, fazendo título de filme pornô. Exato, porque ele tá jogando, né? E ele tá sujo. Exato, é. Tem que ter um trocadilho aí. Eu acho que assim vai parecer que é filme de aposta. Eu acho que tinha que ser tipo um Jogando Pela Vida. Ai, mas é não. Meio Sessão da Tarde. Mas aí vão achar que é filme espírita. Vão achar, é aquele filme gospel da Sessão da Tarde, mas Jogando Pela Vida. E Jogando Pela Vida foi bom também. Agora eu fiquei na dúvida, hein? Jogando Pela Vida teve um apelo aí. Eu vou dar esse ponto pro Denis. Jogando Pela Vida foi melhor. Aê! Sessão da Tarde, nos vemos aí. Próxima rodada. Uma Equipa de Loucos. Uma equipa... Quem responde isso? Sou eu? Primeiro foi o Danilo, agora é o Denis. Não, primeiro foi o Danilo, segundo foi o Denis, agora é o Danilo de novo. Agora é o Danilo de novo, é verdade. Uma Equipa de Loucos? Uma Equipa de Loucos. Tem que ser um filme... É uma comédia, claramente é uma comédia. Tem que ser, e tem muita gente. Então não são os filmes de técnico, o coach motivacional. E não é o Bud com o amigo. Nunca se sabe porque, né, Portugal, né, Buenos Aires Filmes, eles às vezes vão para um outro lado. Só deixando claro. Tem que ser uma equipe de loucos pra deixar um cachorro jogar basquete. Então eu vou com o Bud e o Cão Amigo. Deve ser, deve ser. Bud e Cão Amigo, ok. Tô tentando lembrar de alguma comédia que envolva basquete. Tem High School Musical? Tem que ser uma comédia que envolve basquete. Pô, bem pensado, cara. É uma comédia? É uma comédia barra musical. É verdade, mas tem basquete, né? Eles têm um timinho de basquete lá. E é um grupo meio louco, é... E o cara joga basquete, mas ele quer dançar. Mas é uma comédia de propósito ou é uma comédia sem querer? Não é uma comédia. Ele é um filme infantil. Infanto juvenil. Bom, como eu não consigo lembrar de mais nenhum, acho que eu vou de High School Musical. Os dois erraram novamente. Danilo, qual tinha sido a sua resposta mesmo? Bud com amigo. Bud com amigo, é verdade. Os dois erraram, não é nenhum dos dois. Uma Equipa de Loucos saiu no Brasil com o nome de Tio Drew e nos Estados Unidos com o nome de Uncle Drew. E o ator principal é o Kyrie Irving. É o filme do Kyrie Irving. É? Nossa. A gente conhece o filme. Eu não assisti, mas sei que ele existe. É um filme importante. Fez um baita do sucesso. Virou o apelido de uma estrela da NBA. Sim. Uma equipa de loucos nunca iria me indicar isso, né? Tem o Shaquille O'Neal também, o Chris Webber, o Nate Robinson também. Nate Robinson que tomou o nocaute agora, nesse fim de semana, ele tava lá. Sim. A Lisa Leslie também. É, ele fez sucesso, começou nos comerciais, né? Ele fazia um comercial, o quê? Não sei de que marca. Não deu tão certo o comercial. Não. Mas era o Kyrie Irving vestido de um senhor de idade, e ele entra na quadra e... Porque, tipo, alguém se machucou, chama um velhinho que tava assistindo, ele não consegue fazer nada, e de repente ele joga como um dos caras que melhor dribla na história da NBA. Virou um negócio de sucesso, aí tiveram a grande ideia, que é muito anos 90, né? Vamos transformar isso num filme. Vamos fazer um filme disso. Faltou virar um desenho que passa de manhã no... A frase, vamos fazer um filme disso, nunca dá certo. Deveria ser sempre, vamos fazer um pornô disso, isso dá certo. O que eu não sei que você vai fazer agora, Guga, é qual a história desse filme, isso eu não sei mesmo. Dax é um grande fã de basquete de rua e, além disso, coordena seu próprio time amador. Ele decide gastar todas as suas economias para garantir a classificação da equipe em um campeonato no Harlem, Nova York. No entanto, após uma série de eventos desastrosos, ele perde o controle do grupo e precisa urgentemente formar uma nova equipe. Para resolver o problema, ele recruta uma grande lenda do esporte, o incrível Uncle Drew, que está aposentado há anos. Mas ele volta para uma última luta. Nunca vão acabar esses filmes, né? Não. Uma última missão, uma última luta, um último não sei o quê. Vamos lá, Danilo. Que nome você daria para uma equipa de loucos em Portugal, já que você não sacou que filme que era? Eu vou falar, é um tio muito giro. Um tio muito... Agora você pegou a manha legal desse jogo. Tem que dizer que é um tio, porque é o Uncle Drew, e tem que usar um adjetivo português de Portugal. Ele é muito giro. Denis, quero que supera essa agora. Eu tava pensando ver se eu conseguia pensar em alguma gíria de palavra que Portugal usa pra falar de velhos, porque o Uncle Drew é um velho. Mas eu não sei, meu. Eu acho que eu iria com um time de tiozões. Um time de tiozões. Eu porque são tiozões velhos e é o tio do Uncle Drew. Você sabe o que você acabou de fazer, né? Você roubou o meu trabalho pra fazer no título de filme pornô. Então eu vou com isso, eu vou com um time de tiozões. Por sorte, eu vou trabalhar na Buenos Aires Filmes. Desculpa, eu retiro o que eu disse, é uma equipa de tiozões. Uma equipa de tiozões. Agora você foi bom. Mas eu achei um tio muito giro melhor. Valeu. Então eu acho que tá 2-1 pro Danilo, né? Eu esqueci de contar o placar. É, tá por aí. Não importa o placar, né? Estamos todos perdendo. Não importa porque a última rodada vale 1 milhão de pontos. É, isso é verdade. É tipo passo repasso. É, exato. Na verdade, a primeira fase da última rodada vale 1 ponto normal e a última vale 1 milhão de pontos. Então vamos lá. Que filme é Jogo de Paixão? Denis, você primeiro. Jogo de Paixão. Tem que ser algum filme... Uma comédia romântica. Tem uma comédia romântica. Que envolva basquete. Ah, eu sei qual é. Eu sei qual é. Você sabe qual é? Sei mesmo. Nossa. É com o LeBron James. De verdade. Sério? É, e o Adam Sandler. Não é? Não tá? Acertei aí, Kuga? Primeiro você tem que tentar achar qual é o nome do filme. Você tem que saber o nome do filme. Kuga é muito legalista nessa. É. Exato. Por favor, candidato. Eu não vou deixar você zoar meu jogo. Candidato, por favor. Você acha que você é quem? Bud, cão amigo? Que chega aqui e detona todas as regras? As regras da física? É. Eu tava tentando lembrar o nome dos atores, que eu não consigo, nem do filme, mas que é o... Como é que chama? Que o cara namora, chama a menina pra sair, só que ele quer que ela termine com ele, ela quer que ele termine com ela, e eles ficam indo em jogo de basquete. Não faço ideia desse filme que você acabou de inventar. Eu acho que eu já vi esse filme muitas vezes. Com aquela atriz loira, que eu não lembro o nome. Você parece uma mãe falando desse filme. E com o Matthew McConaughey. Ele é o ator. Entendi. Esse filme do Matthew McConaughey com uma atriz loira é Como Perder um Homem em 10 Dias. Isso! Esse é meu problema, essa resposta. Como Perder um Homem em 10 Dias. Te ajudei aqui, hein? Meio ponto a menos pra mim, se eu ganhar. Ok. Danilo. A minha resposta é um filme com o Adam Sandler e o LeBron James, em que o LeBron fica dando conselhos amorosos pra ele, porque eu assisti de canto de olho. O Adam Sandler fez um filme com o LeBron James e com o Kevin Garnett? Foi. Que ele fez aquele Kevin Garnett, que algumas pessoas falaram que é bom, eu nunca assisti. É, nunca assisti também. Mas não, eu não sei o nome desse filme. Existe mesmo. Chama Hustle. Hustle? Hustle. Boa. Eu achei que você tava inventando por um momento. E é esse aí? Estamos falando desse filme ou não? Não. Na verdade, a gente tá falando de um filme foi lançado no Brasil com o nome de Jogada Certa, ou no nome original, Just Right. Just Right. Just Right. Oh, jogada Certa, o cara foi bom. Mas sabe o que é curioso? Eu vou dar meio ponto aqui pro Danilo, porque esse filme do Adam Sandler e do LeBron James, ele também tem a Queen Latifah, que também está em Just Right. Olha, então tem uma ligação aí. Quem diria? Coincidência me deu meio ponto. É, meio ponto. Mas o importante é a segunda parte, que vale 1 milhão de pontos. Então, para vocês poderem pensar de como chamar Jogada Certa, ou Jogo de Paixão, ou Just Right em Portugal, eu vou contar para vocês sobre o que é o filme, ok? Fala, manda. A fisioterapeuta Leslie Wright consegue o emprego de seus sonhos, trabalhar com o astro do basquetebol Scott McKnight. Tudo vai bem, até que Leslie sente que está se apaixonando por ele. Scott não percebe o interesse de Leslie e foca sua atenção em Morgan, amiga de Leslie, que adoraria ser a esposa de um jogador de basquete. Scott e Morgan se casam, mas o jogador sofre um acidente nas quadras que pode prejudicar para sempre sua carreira. Mas vai fazer fisioterapia, vai dar tudo certo, né? É, porque a fisioterapeuta é a Leslie Wright, que é a Queen Latifah, que também está no filme do Adam Sandler e do LeBron James. Que nome vocês dariam para Just Right em Portugal, se não fosse Jogo de Paixão? Denis primeiro, né? Vamos pensar que vale muitos pontos. Eu queria colocar fisioterapia no nome, porque acho que nenhum filme tem fisioterapia no nome. Eu acho legal. Ia chamar atenção, né? Nenhum filme pode ter uma profissão no nome. Não pode. Ah, alguns são legais. Você bota astronauta num título, é legal. E dá pra ser um spoof title também, com fisioterapia. Fisioterapia? É que fisioterapia da paixão, fisioterapia do amor... É, pode parecer um filme pornô, inclusive. O que vai atrair a audiência. É verdade. Mas aí não tem basquete no nome. Precisa escolher se tem fisioterapia ou se tem basquete. Ok. Acho que vai ser Fisioterapia da Paixão. Que pode ser um livro de banca. Um romance de banca, da Sabrina. Nossa. Mas pode ser o nosso filme português. Ok, Fisioterapia da Paixão. Danilo? Ó, eu sei que eu deveria estar tentando agradar o nosso glorioso público português. E que eu tenho que conseguir um emprego nessa gloriosa empresa. Buenos Aires, de localização. Sim. Mas eu vou ter que ser fiel à minha paixão por basquete e à nerdice de basquete. E existe um estilo de jogo, uma estratégia de jogo, que é o triângulo, que ficou famoso nas mãos do Phil Jackson, que era técnico do Lakers. Então eu vou chamar de o triângulo. Boa, não, excelente. Não, porque tem um triângulo amoroso. Parabéns, tem um campeão da Liga, 1 milhão de pontos, parabéns. Não tem como, sabe, não, pô, dar o ponto, 1 milhão de pontos, porque, pô... E dá pra fazer a capinha com o desenho da quadra, com o triângulo e a carinha de cada um deles. Mas no lugar do Jordan, Pippen e Rodman. Mas ninguém vai entender, né? Tem que explicar nas letras miúdas. É, vão ter 10 pessoas em Portugal que vão entender a história, mas tudo bem. É, a pessoa não vai assistir o filme por causa disso. Quando ela entender... Que é tipo quando ela assistiu o documentário do Jordan, ela vai falar: meu Deus, que gênio o cara deu esse nome. Vou até assinar o blog dele lá no Sparkle. É, exatamente. Você vai ganhar no longo prazo. É uma maratona, não 100 metros. Boa. É isso, pensando no futuro. Sabe o que eu fiquei curioso agora? Qual é o nome em Portugal daquele filme que a Whoopi Goldberg vira técnica do New York Knicks? Que eu não lembro em português, no Brasil o nome. Mas que eu acho que é meu filme favorito de basquete. É o melhor plot, né? A Whoopi Goldberg gosta de ter umas profissões bizarras, né? Nos filmes. Ah, mas técnico do Knicks é bizarro? Acho que pra Whoopi Goldberg é. Freira não é necessariamente bizarro, mas pra Whoopi Goldberg no filme é. Em inglês chama Eddie, que é o nome dela. Eddie. Acho que no Brasil é Eddie e ninguém segura essa mulher. É isso aí. No Brasil é Eddie, ninguém segura essa mulher, como você já falou. E em Portugal, infelizmente, é só Ed. Ah, que falta de imaginação. É, triste, né? No México chama-se Ed Minueva Coach. Mas é bem mais legal. É ok também. Tinha que ser uma coach muito giro. Então parabéns, parabéns por mais esse título. Você é o MVP do Português NBA Edition, Danilo. Muito obrigado. E você ganhou na parte que você gosta, que é criar os nomes. É, olha aí. Não adivinhar que a gente falhou miseravelmente, não acertou nenhum. Nenhum, né? Nenhum, zero. Não, mas o triângulo foi genial. Foi muito bom. Fica no aguardo da oferta de emprego. Eu ainda ia sugerir aqui fisioterapia das bolas, mas... Vamos para as histórias? Vamos lá. Esse episódio do GugaCast é também um oferecimento do Telecine. Rafael, você tá ligado que em dezembro eu só assisto filme de Natal, né? Sei. E sei que você só ouve música de Natal também. Então, cara, mas eu nunca tinha pensado em fazer uma playlist de filme de Natal. Eu simplesmente vou escolhendo na hora, tipo, que filme que eu vou assistir quando é dezembro. Só que lá no aplicativo do Telecine tem as CineLists. E tem uma de Natal? Tem. Excelente. E semana passada você falou, eu fui conferir e é muito legal mesmo. A usabilidade é muito boa, é tudo muito rápido. Você coloca lá se quer o filme dublado, com ou sem legenda. Pois é, cara, só tem filme bom lá. Tem, por exemplo, o meu filme preferido de Natal, que é Um Homem de Família, com Nicolas Cage. Eu assisto todo dia e quando tá bem perto do Natal. Mas o melhor é que tem muito filme legal que eu nunca vi, então esse Natal vai ser surpreendente. Nossa, que surpreendente ver filmes que não são Homem de Família. Mas o esquema do CineList é legal mesmo. Eu que não sou tão fã de filme de Natal quanto você, eu curti a CineList Ícones da Comédia, que tem Um Príncipe em Nova York e Um Tiro da Pesada, que são os clássicos do Ed Murphy. Tem vários clássicos lá. Mas que legal que você baixou aí. Eu vou deixar o link aqui para os nossos ouvintes que ainda não assinaram, ok? É só você baixar o aplicativo do Telecine ou acessar telecine.me/GugaCast, que lá tem tudo explicado. Os primeiros 30 dias são grátis e dá para baixar em qualquer lugar, na Smart TV, no celular, no browser, no Xbox, no Chromecast. Isso, senhores. É a vida em modo tutorial. É, eu quero ver as outras histórias de vida em modo tutorial superarem essa. Vamos ver. A gente ainda precisa de histórias para o nosso episódio de fim de ano, histórias de Réveillon e de Natal. Para o nosso último episódio, ainda dá tempo de você mandar. Você manda em googlecast.com/contato ou só vai lá em googlecast.com e procura lá onde mandar a sua história. E aí acabou, cara. Esse é o último episódio. Acabou a nossa temporada. Nem começou ainda uma nova temporada da NBA e já acabou a nossa. Ah, vai começar rapidinho. Vai começar. Que demorou 100 anos para acabar a última. Mas a próxima começa já daqui a pouco. Então vamos ler histórias. Eu posso ler a primeira? Manda bala. Primeiro e-mail, as histórias não têm títulos porque o Rafael não está aqui para fazer os títulos. Então eu vou simplesmente ler. Meu nome é Camila, sou super admiradora do trabalho de vocês e tenho a meta mensal de apresentar o GugaCast a pelo menos um amigo. Putz, muito obrigado. É o esquema piramidal da brodagem, é o que faz essa audiência crescer. Escrevo para contar uma aventura vivida no Líbano, daquelas proporcionadas pelos bons tempos de outrora, quando smartphones e Google ainda não haviam se popularizado. E acho que cai numa categoria de vida em modo tutorial, essa realidade que o GugaCast me ensinou que existe, na qual grandes setas vermelhas indicam um caminho a seguir e paredes de tijolos de cor diferente existem somente para o jogador sempre saber onde é que fica a passagem, nem tão secreta assim, onde ele precisa entrar. Foi um bom resumo do que é vida em modo tutorial. É isso aí. Eu gosto daqueles cenários que são fotorrealistas, e aí tem um objeto que obviamente foi desenhado pelo sobrinho de alguém, e ele é muito nítido e destacado, porque você precisa pegar aquele objeto no cenário. Eu acho legal quando, assim, o objeto ele tá lá, e ele só tem uma cor mais viva. Aí você fica todo perdido, porque você não sacou que você tá no modo tutorial, aí ele começa a brilhar. Aí você ainda não sacou, aí ele começa a pular. É, aí eventualmente aparece a seta vermelha, tipo, ó, vem aqui e pega esse objeto. Isso, aparece escrito, né? Favor pegar o objeto. Só falta te xingar, né, seu idiota. Ou aparece um personagem, né? Você não vai conseguir ir pra lá. Você já pensou em pegar tal objeto? É a famosa fadinha do Zelda, né? Hey, listen! Tentando enforcar aquela... Não precisa mudar o nome de ninguém, mesmo porque a maioria dos personagens nem vai ter nome. Em agosto de 2010, eu e meus amigos Bruno e André combinamos umas férias juntos. Começando na Alemanha, passando pela Turquia e por outros países do Oriente Médio, a viagem conjunta terminava no Líbano, onde morava o André. É, foi uma viagem diferente aqui, né? Não é viagem comum da Europa. Alternativa. Aliás, um adendo para comentar que o Líbano é um país fenomenal e recomendo muito planejar uma viagem pós-pandemia para lá. E se essa história for escolhida para leitura em um futuro pós-pandemia, o que eu espero que aconteça em breve, incluo outro adendo para as pessoas se lembrarem, sem nenhuma saudade, daquela bela época em que um vírus deixou a humanidade toda com medo de abraços. É mesmo. É, alguém vai ouvir isso no futuro pós-pandemia e vai ser... Caramba. Vai ser muito esquisito. É, vai ser muito estranho. Quer dizer, espero que seja esquisito, né? Tomara, é. E tomara que seja logo. E essa mensagem chega a vocês pelo... Secretaria de Turismo do Líbano. Governo do Líbano. Pois bem, fim dos adendos, retorno à aventura. Um dos passeios recomendados perto de Beirute é uma day trip até o Palácio de Beit Edine. Mas recomendados por quem? Eu acho que pela Camila, nossa leitora aqui. Ah, tá. Faríamos o caminho de carro, sendo conduzidos pelo André, que já havia visitado o local algumas vezes antes, acompanhando outros amigos turistas de passagem por sua casa. Contudo, nunca via ele mesmo dirigir até lá. O caminho até o palácio era caracterizado por altos e baixos, literalmente. Subidas e descidas pelo terreno montanhoso, passando por áreas bem desertas, literal e figurativamente. Tá com cara de que vai vir um... Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Tô na guarda do assassino serial, né? Se bem que como esse é o episódio de vir em modo tutorial, eles vão achar uma barraca de kibes. Que por acaso tá no Black Friday. No dia anterior à viagem, nosso amigo André, enquanto conversava com outra pessoa sobre os planos para nossa day trip, casualmente encontrou um colega libanês que era motorista de profissão. Esse colega escutou o papo de viagem e aproveitou para dar umas dicas sobre o caminho até o palácio de Beit Edine, pois conhecia bem a estrada. Numa era pré-Google Maps, André achou por bem dedicar um tempo de conversa com o moço, que recomendou uns cuidados específicos que deveriam ser tomados para evitar problemas com o carro no meio do caminho. Nossa, lembra dessa época que a gente tinha que conversar com pessoas e pedir direções? Tem que parar no posto. Não, que coisa horrível. É, credo. Mas eram os bons tempos que todo mundo tinha que demonstrar seu talento cartográfico na hora de desenhar o convite da festinha de aniversário. É verdade! Tinha que fazer aqueles mapinhas totalmente fora de proporção. É, e você coloca uns pontos de referência e desenha um mapinha pra colocar. Sim. Isso, cada pai fazia diferente pra festinha do seu filho. Olha só. E a gente via quem tinha mais talento artístico ou não. Ou quem se importava mais com o convidado. É, se você vira o Habib, você foi muito longe. É. Aliás, essa frase vale em muitas circunstâncias. Foi aí que o André aprendeu... Tomara que tenha um Habibs nesse caminho aqui do Líbano. Foi aí que o André aprendeu que era comum os carros não reagirem bem à viagem nas montanhas do Líbano durante o verão. No dia seguinte, partimos. Depois de uns 40 minutos de sobe e desce, rolando até em boa velocidade para uma estrada sinuosa e não tão bem conservada, André calmamente comentou que tinha algo esquisito com o carro. Parecia não responder bem aos comandos dele. Ele se lembrou das dicas do colega motorista no dia anterior e começou a tomar as precauções devidas. Neste momento, estávamos em uma subida, seguida de uma descida bem longa. Minutos depois, André dá o veredito. Galera, perdi o freio. Que beleza. Que tutorial é esse em que você perde o freio? É, foi o tutorial antes, né? Do amigo dele que falou antes. É, apareceu um personagem explicando, ó, você vai passar por essas dificuldades assim que você resolve. É, talvez. Agora você tem que jogar o tutorial. É, cara, porque quando você tá no calor extremo, você tem que tomar muito cuidado com o freio, porque senão o freio derrete, senão o freio acaba. Jura que tem isso? Tem. Eu não manjo nada de carro, não faço ideia. Tem, cara, porque o freio é um pedaço de borracha que encosta num disco e isso, tipo, vai a sei lá, 1000 graus de temperatura. No calor extremo, as pessoas não freiam. Todo mundo anda a 1000 por hora, é isso? Não, você freia, mas você não pode, tipo, andar freando o tempo inteiro. Você não pode fazer a descida freando. E se a história conta que é uma várias subidas e descidas, ele foi freando mesmo. É, se você tá na descida e você quer controlar a velocidade, você tem que controlar a velocidade com o câmbio do carro. Você põe ele numa velocidade reduzida pra você não ficar freando, porque senão você vai ficar freando e aí a borracha vai acabando, ela vai derretendo toda. Foi isso que aconteceu aqui. Então você tem que limitar suas freadas. Você não vai frear pra qualquer pessoa que entrar na frente do carro. Não, você tem que escolher, tipo. Você tem que controlar. A partir de que idade eu freio, a partir de que idade eu atropelo, né? Não é isso, cara. Você freia sem usar o freio. Você tem que. Exato. Você tem que controlar a velocidade do carro usando freio motor e não o pedal de freio. É assim que funciona. Essa é a regra. Mas o André descobriu tarde demais. Ok. Mas vamos ver, não, eu tô confiante que é uma história boa. Tinha tudo pra dar errado e a gente se espatifar numa estrada no meio do nada no Líbano. Seria esse o meu fim? Meu único conforto era o fato de meu seguro viagem cobrir traslado de restos mortais de volta pro Brasil. Sempre importante. Nossa, chega no ponto de pensar nisso, deu tudo errado, né? É um conforto pra sua família. Mas o fato é que, na vida em modo tutorial, não há lugar pra nenhuma obra do mochila de criança. O freio falhou de vez, jamais pro fim da descida, que por algum milagre era seguida de uma quilométrica via reta e plana, cruzando uma cidadezinha típica de beira de estrada. Nossa, é, isso aí é... É, facilitou aqui. Você descobre o problema... Mas você não vai sofrer por esse problema agora. Foi só pra você aprender. É, então, tá. Esse é o modo tutorial, ó. Eu vou te mostrar o freio acabando, mas depois eu vou te dar uma reta aqui pra você poder parar. Na próxima não vai ter a reta, fica ligado. O André resolveu então deixar o carro rodar sozinho pela reta até parar. E aí a gente tentaria conseguir ajuda. Enquanto passávamos pela cidadezinha, esperando o atrito fazer seu trabalho pra compensar nossa falta de freio, observávamos todo o comércio fechado. Não dou conta disso. Não dou conta. Por quê? É isso, você espera a natureza frear o carro pra você. Você tá numa linha reta, agora tá tudo bem. Nossa, não consigo. Bota a música no rádio e só espera. Que é isso, é muita falta de controle. Na verdade, você pode reduzir a marcha, que você vai fazer o carro reduzir também. Ou você pode puxar o freio de mão, que não é o mesmo sistema. Também, dependendo do carro, você pode fazer isso. Mas eles preferiram deixar na mão da natureza. É. Era uma reta. Cuida aí, leis da física. Tem que confiar nas leis da física. Elas costumam operar sempre do mesmo jeito. Einstein take the wheel. Ao longo da estrada, nenhuma vivalma. Parabéns pelo uso da palavra vivalma. Era feriado religioso e estava tudo às moscas. Aliás, nem mosca, porque não devia ter mosca no meio do deserto. Deixe o tópico para debate. Guga, mosca aí. Momento Alura. Que legal esse mashup, né? Já teve o carinha do Jabá. É. E agora tem o Momento Alura com Eco. Momento Alura com Eco. Que é marca registrada da Bola Presa. Exato. Marca registrada da Bola Presa e um pouco marca da Alura também, eu acho. É. Mas não sei, a gente resolve no tribunal depois. É. Eu acho legal a Alura do Emicida, que ele faz como se fosse um alarme, sabe? Alura! Ele faz... Só buzina, assim. É, mosca e Alura. É o Rafael que faz isso sempre. Eu não sou tão bom assim quanto ele, mas... Ah, deixa eu pensar. A mosca tem olhos que enxerga pra todos os lados. Pra 1000 lados, eu diria. É, enxerga pra 1000 lados. Por isso que você não consegue matar a mosca, porque ela vê você chegando. E na Alura, você pode se tornar um profissional generalista que tem vários conhecimentos em várias áreas de marketing, de administração ou de programação. E você pode também se tornar um profissional em T, que tem esse conhecimento generalista, mas se aprofunda em uma das áreas. Mas aí é o contrário da mosca. Por quê? Porque ninguém vai... Ninguém... Percebe a mosca? Não, eu me compliquei inteiro. Não, cara, o que eu tava dizendo é que ela enxerga pra todos os lados. Você pode ser um profissional que enxerga pra todos os lados, mas depois se aprofunda em um, que provavelmente é uma fruta, no caso da mosca. Perfeito. Uma fruta que alguém esqueceu há muito tempo, em cima da mesa. Mas é que ninguém deseja a mosca, e você vai ser um profissional muito desejado se você fizer tantos cursos assim na Lura. Tá, então, mas esse também é uma relação entre mosca. A mosca ninguém deseja, o profissional da Lura todo mundo deseja. Mas eu tava falando do olho da mosca. E você consegue ainda fugir das chineladas do mercado de trabalho. Olha aí. E você consegue também ter R$100 de desconto lá no nosso link, alura.com.br/promoção/gugacash. Ou no link do Bola Presa, alura.com.br/promoção/bola presa. Promoção é a mesma. Vai nos dois, que nos dois tem R$100. Isso aí. Continuando aqui. Nosso carro foi diminuindo gradualmente a velocidade. Havia um veículo parado em cima do passeio, do lado direito da estrada, exatamente o lado onde estávamos. Mais perto, conseguimos discernir uma figura humana atrás desse veículo, que era um SUV bem bacana, parecia novinha. O cara estava lavando o carro. Realmente. Pensei, jura que tem uma pessoa lavando um carro no meio do deserto, bem onde precisamos? Faltava mesmo só a seta vermelha apontando pra ele. É, o NPC, né, que vem falar, olá, vocês precisam de ajuda? Ele passa a vida inteira dele lavando o carro na beira de estrada pra quando você passar lá, ele poder te dar alguma coisa. É, se você resetar e voltar, ele vai estar fazendo a mesma coisa de novo. É. Ou então, se você continuar a viagem, vai ter outro cara igualzinho a ele fazendo a mesma coisa. Nosso carro parou, como não poderia deixar de ser, a poucos metros do cidadão. Parou sozinho, é perfeito, né? A natureza fez seu trabalho. Tutorial. O sinal de celular estava meio fraco, mas com certeza, o abençoado cidadão ali teria como indicar onde conseguir um telefone fixo pra gente ligar pro guincho. André saiu pra conversar. Voltou coçando a cabeça e com um sorriso amarelo. O moço só falava árabe. Parecia não entender os gestos. Olhou pra cara do André e se afastou, entrando dentro de uma portinha do prédio atrás do carro. Entre nós três, éramos fluentes em português, inglês, espanhol, alemão e francês. Caramba! Mas árabe não estava no menu linguístico do dia. Numa era pré-Google Translator, ficamos naquela situação ridícula, no meio do nada, com o carro estragado, sem conseguir fazer a única pessoa que poderia nos ajudar entender que a gente precisava de ajuda. No fundo, essa história é um grande infomercial do Google, né? É, serviço muito importante o Google para viagens. Do Google hoje em dia, é. Afinal, tudo que o moço tinha visto era um carro chegar em baixa velocidade e parar perto dele. Como é que ele ia adivinhar qual era o nosso problema? É porque ele tá lá pra isso, ele sabe seu problema, porque ele tá lá e a única função na vida dele é resolver. Ele foi programado pra isso. É, ou então te dá uma missão, né? Se não for o modo tutorial, é o side mission. Eu posso te ajudar, mas eu vou precisar de 3 ervas, quatro troncos de árvore e 3 flores amarelas. É. E aí você sai e busca. Hidromel, você tem hidromel? Mas ao que parece, a gente estava mesmo jogando o jogo no modo easy. O árabe voltou com outro cidadão bem vestido que falava francês. Francês? Ah, porra. Ele era o dono do carro que estava sendo lavado. E acreditem se quiser, o dono da oficina mecânica daquela cidadezinha no meio do nada. Ah... Perde até graça, né? O cara viaja pra viver uma aventura no Líbano. Isso, e aí a aventura dele foi escrita pra um roteirista com pouquíssima imaginação, né? É, tipo, você foi fazer trilha de jipe e a trilha tá pavimentada. É, exatamente. Ele nos disse que poderia dar uma olhada no carro e ver se era algo que poderia ser resolvido ali mesmo. Se fosse, a gente nem precisava se preocupar com o guincho. Topamos. Mas aqui, ó, aqui é um momento que você precisa saber reconhecer a vira e mora do tutorial ou saber reconhecer que é uma cilada. É, porque senão dá medo de você estar sendo enganado e o cara vai sumir com o teu carro, né? Tipo... Porque o cara sabe que todo mundo perde o freio ali e ele tá ali só esperando o próximo otário. Podia ser isso também. É verdade. Podia. Ele ficou exatamente no ponto onde os carros param. Calculou exatamente onde o atrito vai fazendo as coisas e o carro para. Mas sabe qual é a diferença entre o cara que é ingênuo e o cara que tem bondade no coração e tá aberto às experiências? O resultado. É isso. Você vê que resultado vai dar. E aí você deu certo, você foi uma pessoa aberta, generosa. Eu acho que nesse caso eles não tinham muita opção além de abraçar o modo tutorial. Tipo, eles não tinham como fugir de lá se eles achassem que fosse uma cilada. Na descida da serra do litoral paulista ali, quando você desce ali da Ayrton Senna, você desce pro litoral, acontece a mesma coisa, né? O cara desce com o pé no freio e aí chega no final e tá sem freio. E aí é cheio de plaquinhas de oficina mecânica por ali. Porque a galera já sabe, entendeu? Comprando uma fortuna, né? O dono da mecânica ligou pro cunhado dele, que chegou rapidinho pra ajudar a levar o carro do André até a oficina. Enquanto ajeitavam o envio do carro pro conserto, sem saber o tanto que ia demorar, ficamos ali nos indagando se teríamos que ficar no meio da estrada esperando a resolução do problema. Não tínhamos nada pra comer ou beber. Olha o Habib's chegando aí. Tudo na cidade estava fechado. Mas eis que vinha passando um carro de um conhecido do cunhado, que parou pra ver o que estava agitando aquela parte da estrada em pleno feriado. Não sei se é mortorial ou se a cidade tem 3 pessoas, né? É o cara que é o mecânico, ele também é o padeiro. O padre. O prefeito. O prefeito. O xerife. Aliás, imagino que tenham contado, porque a conversa foi em árabe. E não é que o conhecido do cunhado, em ótimo e fluente inglês, vira pra gente e fala: isso pode demorar. Vamos lá pra casa que eu sirvo algo pra vocês beberem enquanto esperam. Nossa senhora. De novo, faltava só a seta vermelha apontando pra ele. Mas aqui a gente podia criar um jogo que é vira e mora tutorial ou filme de terror. Pode ser as duas coisas. A linha é muito tênue, né? Tá muito próxima do massacre da Serra Elétrica. O cara ia ser todo esquisitão, Ia entrar na casa dele em silêncio, iam sentar no sofá e falar, vou preparar um chá. Isso aí ia demorar muito, a luz ia falhar um pouco. E aí quando eles vêm na mesa esperando o chá, tem três pessoas que estão mortas há décadas ali, empalhadas. É, eu preciso que vocês tirem o sapato. É. Aqui em casa ninguém usa sapato. Aí de repente os sapatos sumiram, o chão lá fora tá 100 graus. Ele fala, eu vou devolver o sapato de vocês, paciência. Minha mulher tá lavando o sapato de vocês. Aí tem uma mulher com uma cara de desesperada, assim, tipo, me salvem. Nossa, é, olha, muitos filmes de terror podem sair disso. Tá vendo? Estava tudo dando tão certo que a gente nem pensou muito. Afinal, o dono da mecânica, o cunhado dele e o conhecido do cunhado tinham carrões. Então, não tínhamos razões pra desconfiar das boas intenções desse povo do deserto. Cara, o ser humano é muito enganável, né? Muito. Tudo que você precisa é de um Mercedes. Você parece muito confiável. É, né? Como se gente rica não pudesse ter tendências... Ser serial killer. É, ou como se serial killer não pudesse roubar um Mercedes ou alugar um. O cara já mata pessoas por prazer. Imagina, tipo, roubar carro não é um problema pra ele. Ele pode ser um rico com gostos peculiares. Vocês não entenderiam. Vocês jamais entenderiam. É, exato. E foi assim que a gente acabou na casa do conhecido do cunhado. Lá, ladeados por mulheres muito simpáticas de todas as idades, que só podiam mostrar o rosto, nos serviram suco de maçã geladinho e água em taças de cristal. Xícaras de café estilo árabe, o que significa xícaras de pó de café, basicamente. E biscoitos caseiros. Enquanto o conhecido do cunhado nos contava sobre todos os membros da família dele que vieram pro Brasil. Nossa. Uau! Eles abriram um restaurante, o Habib's. E insistia em perguntar se a gente conhecia cada um deles. Pra quem não sabe, a comunidade libanesa que vive no Brasil, formada em sua maioria por descendentes, é maior que o dobro da população do Líbano inteiro. Foi muito surreal. Não, mas do jeito que a história tá indo, deve ser o vizinho de alguém, né? É, já pensou? Pra nossa alegria, o conserto do carro deu certo. Na verdade, não tinha muito o que consertar. O problema era decorrente do calor, que superaqueceu as pastilhas e o disco de freio, tá aí, até que o sistema não funcionasse, tá vendo? Falei? Rolou uma troca de um disco ou das pastilhas, sei lá. Coisa rápida e relativamente barata. Cara, se foi barato, não foi disco, foi só pastilha. Seguimos viagem cerca de uma hora depois do corrido. Chegando no palácio de Beit Edine, descobrimos que nosso atraso houvera sido proveitoso. Por conta do feriado, o palácio abria 2 horas mais tarde que o normal. Não é possível. Nossa. Fomos praticamente os primeiros a chegar. Cara, é muito... Tá vendo? Ainda tomou um suquinho. Tomou um suquinho de maçã, comeu biscoito. Conheceu a família dos donos do Habib's. Vai comer esfirra ruim na faixa quando vier pro Brasil. É, tá de graça quase da vida. Eu tô falando, cara, é esse o tipo de história que a gente precisa nesse momento. É história onde tudo deu certo. Podia dar errado, mas tudo deu certo. É, são boas histórias pra esse momento, porque mostra as coisas dando errado, que não pode ser uma história muito perfeita. Sim. Do tipo, as coisas dão certo desde o começo. Você vai falar, não é assim, tá dando errado. A gente não se identifica, né? Não se identifica, mas dá pra se identificar porque tá dando errado. Mas as soluções vão caindo na nossa frente. Exato. Mas sabe o que eu aprendi com essa história? Eu aprendi que o modo tutorial, às vezes, é mais um estado de espírito da coisa acontecendo. Também. Com o estado de espírito errado, isso aí teria sido uma tragédia. Eles teriam ficado desconfiados, teriam fugido disso. Passado não teriam... o dia com medo. Exato, não teriam aceitado a ajuda das pessoas que apareceram. Não, a gente espera aqui na estrada mesmo, não tem problema não. Isso. Não tentariam contato com a pessoa, porque já pensariam, a gente não sabe falar árabe, não vou nem tentar conversar, né? Tipo... Faz sentido. Espero que tenham curtido a aventura e que um dia vocês e os ouvintes tenham a oportunidade de visitar as belezas do Líbano, e que ao programar um passeio ao Palácio de Beit Edine, caso passem dificuldades com os freios, encontrem as mesmas setas vermelhas que nós encontramos. E quando encontrarem, fala que vocês conhecem essas pessoas, porque certamente vai dar boas conversas. Fala que você conhece a Camila. É verdade, chega assim que acabar, primeira oficina, saiu da serra, desceu da serra, primeira direita tem uma oficina, para lá e fala da Camila. E toma um suquinho de maçã. Dani, você lê a próxima pra gente? Leio. Vai lá. Olá, Guga, Rafa e ou convidado. Oi. No caso, convidados. Sou o Gabriel, escuto o GugaCast há 2 anos. Piramidado pelo Nerdcast, Leia Germano e junto a outros podcasts. Vocês fazem companhia durante os longos percursos de ida e volta ao trabalho. Você imagina a quantidade de pessoas que não iriam mais trabalhar se não tivesse mais podcast? Se tivesse, tipo, a greve dos podcasts, a economia ia estar destruída. A gente podia fazer, né? Pra mostrar o poder da categoria, né? Exato. O inferno que ia ser o transporte público. Um dia sem podcast. Ninguém mais ia trabalhar, ninguém ia mais pegar ônibus, nenhuma louça ia ser lavada e nenhuma academia ia estar aberta. A gente ia ter que fazer greve por 20 anos pra dar tempo das pessoas ouvirem todos os podcasts que já foram postados, né? É verdade, eles têm muito acumulado, né? Um dia só não ia dar conta. Ninguém ia perceber. Ia achar até um pouco, puta, até que foi bom, porque deu tempo pra minha fila andar um pouco aqui. Finalmente alcancei, né? Tava 3 semanas atrasado. Bom, eu sou assim, tá? Minha história aconteceu durante um dos melhores períodos da minha vida, meu intercâmbio nos Estados Unidos. Preciso contextualizar que, desde a minha infância, eu sonhava com a ideia de morar em outro país. Era fascinado por isso desde quando a minha irmã mais velha, por parte de mãe, fez um intercâmbio de verão quando tinha 16 anos na Califórnia, com o dinheiro que sobrara da herança do meu pai. E mesmo sendo por pouco tempo, foi suficiente pra ela nunca mais calar a boca sobre isso. Sabe quando eu voltei do meu intercâmbio? No Chipre, que foi já tema de GugaCast? Dos primeiros episódios. Foi uma das minhas grandes preocupações. Não ser o chato do intercâmbio. Qualquer oportunidade, você consegue falar do seu intercâmbio, é, não, né? Sempre lembra, eu passei um ano lá, sempre que acontecia alguma coisa eu lembrava. Mas foi rapidinho pra perceber que as pessoas não estavam tão interessadas assim. Entendi. Não é tão... Você sabia que no Chipre fazem... E daí, né? A cada 10 pessoas, uma se interessa mais ou menos. Que diabos é Chipre? É, essa pergunta... Realmente parava por aí o interesse. Por que, Chipre? É, por que você foi pro Chipre, né? Você tá contando isso? Você vai pra Califórnia, não precisa explicar. É verdade. Que legal, nossa, da hora. O que você fez lá no Chipre? Hã? Te obrigaram a ir pra lá? Você perdeu uma aposta? Eu gosto muito mais de você pelo fato de você ter ido pro Chipre, cara. Isso é muito legal. Eu acho muito legal também, mas eu percebi que... As pessoas não estão tão interessadas no intercâmbio alheio. Ou pelo menos não nos detalhes, ficar sempre lembrando. Vira tipo essa chata aí. Isso, né? Essa pessoa que fica repetindo sobre o intercâmbio pra sempre, né? E se um dia eu conhecer um cara do Chipre, eu vou falar assim, ah, eu tenho um amigo que foi pra lá, o Denis. Existe uma boa chance dele ter, saber quem é. É tipo a população, sei lá, de São Bernardo. É muito pequeno. Em São Bernardo as pessoas se conhecem. Você conhece o Denis? Vem tomar um suco de maçã aqui na minha casa. Eles tomam lá uns frappés. Eles tomam muito frappé. Ou tomavam 10 anos atrás quando eu fui, né? Não tinha Google Maps. No Chipre não tinha. A gente não conseguia achar nada no Google Maps. É, só tem a ilha, assim, Chipre. Você tá no Chipre. É. Você chegou já. Morrão no Google Maps. Bom, continuando. Porém... Obrigado pelo porém, que é outra marca do Bola Presa. Porém... Apesar de sempre almejar essa oportunidade, nunca cheguei a correr atrás e procurar. Até comentava com os meus pais, que sempre respondiam que era muito caro e não valeria a pena perder um ano letivo indo estudar fora. Acabava me conformando com isso, mesmo discordando. Tenho consciência dos meus privilégios, ainda mais por ser filho mais novo de um militar aposentado. Tive muito mais do que qualquer outro irmão teve. Ainda assim, não era muito a ponto dele gastar todo o seu dinheiro com um único filho. Ou seja, meu pai não iria me mimar. Se eu quisesse morar fora, teria que correr atrás. Esse foi o pontapé inicial. Esse foi a missão, né? Isso não é tutorial. Isso é missão. Tá lendo uma nova de regras. É, exato. Pode ser a primeira missão do jogo, que é mais fácil. Mas é uma missão ainda. Você fala com seu pai e ele fala, não. Você precisa juntar não sei quantos ouros. É. E vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Porque na vida real você não pode ficar matando o ratinho no meio da rua e ganhar dinheiro com isso. Pescar, né, o dia inteiro e vender todos os peixes. É, infelizmente não acontece. Na verdade, você pode. Aliás, só não é tão rápido. É, não é tão fácil. Assim. O que? Pescar peixe e vender? Vender, dá pra fazer. Ué, você pode. Tem gente que faz. Ou matar rato e ganhar dinheiro com isso também, acontece. É, detetizadoras fazem isso. Elas vão lá, matam ratos e pegam o dinheiro das pessoas por isso. Ou então ficar fazendo serviço de transporte. É a mesma coisa. Na verdade, se você pensar bem, cara, esses jogos, eles previram muitas coisas da vida real. Porque é isso. Sei lá, no GTA, por exemplo, você pode fazer job de táxi. É a mesma coisa que você ser um Uber. É verdade. Porém, você não é remunerado por fazer isso nos jogos. Não, você paga... Você fica trabalhando de graça. Você paga $60. Pra trabalhar sem ganhar um centavo. Parabéns aos envolvidos. Sim. Mas ele continua. Estudei bastante, passei em uma das melhores faculdades do estado e já sabia desde o primeiro dia de aula que eu ia correr atrás do intercâmbio. Já pensava em ensinar palavrões para os gringos. Me pegava rindo sozinho, imaginando várias situações, mas só sonhava. Passaram 3 anos. É, num jogo, geralmente, a missão é mais rápida. É. Passaram 3 anos. Depois de conhecer alguns colegas de curso que comentavam suas histórias de intercâmbio, fiquei sabendo de um programa do governo, que ainda existia naquela época, que oferecia bolsas de estudo lá fora. Não pensei muito não. Finalmente decidi tirar a bunda da cadeira e corri atrás. Um ano depois, estava indo estudar na University of Utah, nos Estados Unidos. E ainda bem que fui atrás, pois logo depois de ter conseguido minha bolsa, descobrimos que éramos a última turma que teria desse programa, infelizmente. Ah, não sei se foi tutorial, mas rolou um bom... Foi um bom negócio de videogame, do tipo... O negócio tá sempre presente lá no jogo. Quando você passa, acaba. Verdade, é. Quando você passa na ponte, ela desaba... É. Mas se você demorar 100 dias pra ir pra ponte, ela vai ficar de pé lá. Verdade, se você tenta voltar e fazer de novo, não tá mais lá. Se você salvou, você perdeu, não dá pra fazer a missão de novo. Tem a famosa parede invisível. que não te deixa retornar mais. Mas minha história não é bem relacionada ao intercâmbio em si, mas sim durante as férias de primavera de 2016. Uma semana inteira que o campus tirava como recesso escolar e muitos estudantes aproveitavam para ir viajar, principalmente para os estados do sul, aproveitar o máximo das praias. Com o bom nerd que sou, decidi ir na contramão e junto com meus amigos fizemos as malas e fomos para a Grande Maçã, Nova York. Não, achei que ele ia fazer na contramão nerd mesmo, ou seria fazer férias no Second Life. Ia ficar em casa, juntava todo, com a CPU de todo mundo. Isso. Pra fazer uma LAN e jogar Counter-Strike. Aí seria mais nerd. Nova York tá bom. Nova York tá ok. É. Era um sonho realizado. Reconhecer todos aqueles cenários de filmes na vida real era uma grande emoção. Alugamos um apartamento em frente à Universidade de Columbia, ao lado da tão citada Broadway. Um apartamento bem pequeno naquelas típicas townhouses, presentes em muitos seriados americanos. Acho que muita da graça dos Estados de viajar para os Estados Unidos é essa, né? Eu vi isso num filme, eu vi isso numa série. É muito, é realmente. Ainda mais em Nova York. Eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, jovem ainda, e vi um ônibus amarelo de escola. Foi muito empolgante. É muito surpreendente, né? Na nossa cabeça lavada pela indústria cultural, é assim que os ônibus têm que ser. É. Os nossos ônibus são fajutos, né? Só que finalmente você viu o ônibus original. É muito interessante isso. Esquisito. E por que eles não são daquele jeito que é tão mais legal? Pois é, David, já que a gente já foi... colonizado, né? Culturalmente, então, abraço, né? Vamos se render, agora. Foi no segundo dia de viagem que fomos visitar a famosa Times Square. Tudo é famoso, sim. Esse é o famoso mendigo da Times Square. Esse é o famoso golpe dos turistas da Times Square. Tem um personagem muito típico da Times Square, que é o Times Square Elmo. Que é o Elmo da Vila Sésamo, sabe qual é? Uhum. E aí é um cara que fica vestido de Elmo na Times Square pra tirar foto com turistas e tal. Mas é sempre um lance meio hostil, sabe? Ele entra na sua foto e depois fica dizendo que você tem que pagar ele. E ele é um Elmo muito sujo, assim, sabe? Tipo, ele tá todo destruído, assim. Então, ele é como se fosse um monstro da Times Square. Mas você quer que ele esteja na sua foto? Porque agora ele é lendário. É, então. Porque agora deu a volta e você quer tirar a foto com esse... Isso, né? Exato. Você quer brigar com ele por causa do dinheiro. Faz parte da experiência. Faz parte da experiência, exato. Turismo de experiência. Bom, nossos olhos brilharam com a quantidade de luzes e propagandas, além da enorme multidão de turistas e nova-iorquinos irritados com todo aquele tumulto. Que também acho que faz parte, você quer ver os nova-iorquinos irritados com os turistas. Isso, eles têm que estar bravos e apressados. É. Uma vez eu disputei um táxi com uma nova-iorquina, foi muito especial. Tipo, só levantou o braço na frente. É, eu peguei primeiro, rolou isso. Tava chovendo, sabe? Todo mundo tentando fugir da chuva. Se fosse no Brasil, tipo, que dia horripilante. Tive que brigar pra entrar num táxi. E ainda entrei num táxi, que é uma coisa horrível. Mas não. Nos Estados Unidos, não. Olha a experiência. E você ganhou? Você entrou antes dela? Não, eu perdi. Aí depois eu peguei outro táxi. Na mesma chuva, eu peguei outro táxi. Aí eu entrei, só que o lugar que eu queria ir era muito perto e o cara não me levou. Não. E eu ainda tentei falar assim, você tem que me levar, é obrigação, não sei o quê, eu vou denunciar você. Ele falou, pode denunciar, cara. Sai daí, desce aí no meu carro. Ele falou, não, aqui é a terra da liberdade. Porque no filme isso não acontece, né? No filme o cara fala, eu vou denunciar você, o cara vai. Ele fala, opa... O cara sabe o que você tá fazendo. O cara não me levou. É que você não avisou pra ele que ia começar um filme de julgamento de tribunal. E que aí ele estaria em apuros. Eu queria que ele desse a volta no quarteirão, porque tava chovendo muito e eu tava atrasado. Então eu só não queria pegar a chuva, entendeu? Não me importava que ia custar uma corrida cara pra... Quer dizer, não ia sair cara, né, no fim das contas. Mas também não custava nada ele ter dado a volta no quarteirão comigo. Não ia dificultar a vida dele. Mas aí também é outra experiência de Nova York, o taxista irritado. Taxista irritado, é. Nesse momento de total frenesi, fomos parados por uma mulher muito simpática nos convidando a entrar na fila para experimentar uma realidade virtual. Algo muito inusitado e estranho. Aí, ó, é isso que eu imaginei que ele ia fazer nas férias dele. Agora sim. Algo agora inusitado. Sim. É, agora sim. Conforme ela ia falando com a gente, eu fui percebendo que tinha uma fila generosa. Talvez umas 30 pessoas na nossa frente. Entrando em uma loja de operadora de celular. Olhando mais pra cima, todos aqueles outdoors, piscando com seus milhares de LED, faziam uma única propaganda. O mais novo celular de uma marca coreana. Foi aí que eu entendi. Com uma ação de marketing, a operadora montou vários estandes dentro da loja, onde visitantes experimentavam a realidade virtual e o potencial de processamento do smartphone, com o objetivo de vender o mais novo celular no mercado. Ok, uma propagandona lá que enfiam você dentro de um rolê que você nem sabia que queria. É. Te ensinando a desejar. No jargão do marketing, a gente chama isso aí de below the line. É mesmo? É, below the line é quando você faz marketing sem ser na televisão, no jornal, coisa assim. Você vai lá direto no ponto de venda, entendeu? Entendi. E é um baita ponto de venda porque é Times Square. Times Square, é. Podia ter contratado o Elmo. Já que é um personagem da região. Enquanto você tá na realidade virtual, tem alguém batendo sua carteira. Aí é pacote completo. As imagens das pessoas eram gravadas e expostas nos imensos telões fixados em todos os prédios do entorno da famosa praça. Em troca, as pessoas que vendiam suas imagens concorriam a diversos prêmios, desde $15 no seu plano de celular até o próprio smartphone que estavam ofertando, de graça. De graça não, porque você vendeu sua imagem. Bom, essa imagem não vale é tão valiosa assim. Tanto é que eles provavelmente nem têm guardado mais. É. Tinha outros prêmios, como tablets e uma viagem para Las Vegas. Mas eu fiquei encantado com a ideia deles darem aquele mesmo celular de graça. Meus olhos brilharam e fiquei encantado. E agora ele foi um nerd de verdade. Isso, ele não quer viagem para Las Vegas. Ele fala que os olhos dele brilharam e ele ficou encantado toda hora também. É. Ele tá muito feliz com essa viagem. É, os olhos dele estavam brilhando e ele estava o tempo todo encantado. Já pensaram que talvez ele tenha olhos brilhantes? Pode ser. É. Enquanto eu e meus amigos entrávamos na fila, meu colega de quarto achou que aquilo seria um scam, um golpe. E era pra gente ignorar e não perder aquele tempo precioso numa fila que não levaria a nada. Na mesma hora, aparece um estranho do nosso lado. Deve ser o Elmo. Percebe a moça nos convencendo a entrar na fila, puxa uma caixa do bolso do seu casaco e fala: pessoal, é verdade, olha aqui, acabei de ganhar esse celular. Nossa, é muito esse caso de tipo, não, olha, eu ganhei na loteria mesmo, olha meu bilhete. Parece muito golpe, né? Ele faz parte do golpe, né? Claramente. Claro. Falou o estranho em inglês, que logo saiu feliz dali, guardando seu mais novo smartphone em segurança. Nesse momento, a esperança era grande. Falei pro meu amigo que ia ficar na fila. Minhas duas amigas também concordaram e ele resolveu dar uma volta enquanto ficávamos ali esperando. Eu sei que vai dar tudo certo, porque é modo tutorial, ele vai ganhar coisas maravilhosas. Porém, nesse momento, ele tá abrindo mão de conhecer um lugar que ele viajou, ele atravessou um oceano pra chegar, pra ficar, ficar numa fila. É. Ele tá se arriscando um bocado aí. É o otimismo do turista, né? Talvez o tudo certo seja só ele não morrer, ou seja, só ele não ser assaltado, ou seja, só ele descobrir que é um esquema antes que seja tarde demais. Pode ser que ele mate alguns ratos e ganhe um dinheiro. É, pode ser. Não sei, na dúvida, eu nunca fico em fila. Eu teria feito o que o amigo dele fez. Mas então, isso daí é verdade, assim. Eu conheço muita gente que trabalha nessa área de marketing, né? E uma coisa que acontece é justamente isso que vocês estão falando. O cara vai lá, pensa num puto stand, um monte de coisa legal, assim, um monte de atração, só que ele não pensa que ninguém quer ver isso, né? Ele fala, nossa, nosso stand virtual... Cara, você tá na Times Square, tem muita coisa mais legal de verdade pra ver do que ficar vendo a realidade virtual. E aí ninguém quer fazer, aí os caras ficam desesperados pra você entrar na fila, porque ele tem que dar resultado ali. Aí que eles começam a distribuir brinde. É, eles começam a distribuir, tipo, não tem muita gente disputando os prêmios, e às vezes tem muito prêmio, e você ganha o prêmio. Foi o que aconteceu, talvez, né? Ou talvez seja só um esquema mesmo. Vamos ver como, se ele vai ter a carteira batida até o final dessa história. Confesso que nunca ganhei nada em nenhum desses sorteios e prêmios. Nem bingo de festa junina da escola. Ainda bem. Quem quer ganhar bingo de festa junina? Você ganha uns... Ervilha. Uns pêssego em calda, ervilha, biribinha. É os piores prêmios. Eu ganhei um biscoito uma vez. De morango. Aí já é melhor que o milho. Eu lembro que separavam os prêmios em tiers, né? Tinha os prêmios ruins se você fosse mal e os prêmios bons se você fosse bem. E aí o melhor prêmio disponível era um pêssego em calda. Não tinha o molho de tomate? É, tipo, não, me dá um prêmio ruim que é a biribinha de 50 centavos, por gentileza. A pêssego em calda é legal, cara. Mas com uma criança, você acha que criança quer ganhar pêssego em calda? É tipo ganhar meia no Natal. A gente preferia a bolacha de morango. É, tipo, se fosse o Vando. Mas alguma coisa me dizia pra entrar naquela loja. Talvez, coisa me dizia, tipo, toda a Times Square numa ação de marketing dizia isso, pra entrar. Isso, um bom marqueteiro te dizia isso. Alguma coisa me dizia pra entrar naquela loja. Talvez fossem os vários painéis luminosos, de um dos maiores pontos turísticos de Nova York, mostrando imagens engraçadas de pessoas reagindo à realidade virtual que cada um estava experimentando. Chegou minha vez. Uma mulher me auxiliou a colocar os óculos de realidade virtual e experimentei por um minuto imagens panorâmicas em alta resolução de um voo de drone sobre Manhattan. Foi divertido, mas durante todo o tempo fiquei tentando não parecer tão ridículo, já que minha imagem estava aparecendo para centenas de pessoas lá fora. Quando terminei, agradeci, fui direcionado para uma parede no meio da loja. Nessa parede, várias caixas do tamanho de um celular, do chão ao teto. Cada visitante que experimentou a realidade virtual tinha direito a pegar uma caixa. Dois rapazes estavam na minha frente. Ambos ganharam um tablet de última geração cada. Nossa, que absurdo! Já era. Quais as chances de pegar algo bom depois de duas pessoas terem ganhado? Pensei. É, tipo, ele é nerd, mas ele não entende muito de probabilidade, já que são eventos independentes. Quer dizer, a não ser que ele saiba quantos tablets e quantos celulares tem não, lá. Não tem, acho que essa conta ele não pode fazer. É, não tem como. Mas fazia tempo que a vida entrou em modo tutorial. Estava tudo me levando para o caça-níquel do smartphone. Chegou minha vez, peguei a primeira caixa na minha frente. Nem pensei. Fechei os olhos e abri. No começo não vi nada, mas no fundo da caixa tinha um papelzinho escrito prêmio. Eu achei que talvez no começo não tivesse visto nada porque não tirou ainda os óculos de realidade virtual. Era Manhattan, vista de cima. Dentro da caixa, né? Tinha um papelzinho escrito prêmio. Era o tão famoso celular da marca coreana que prefiro não citar para não prejudicar o podcast. Não prejudicaria, mas tudo bem. Todas as moças que estavam atendendo começaram a gritar e pular. Canhões de confete estouraram. E me vi sendo abraçado por estranhos. Caramba. Não sabia nem como comemorar. Estava imóvel, não acreditei que estava acontecendo. Eu vi naquele momento toda a minha sorte sendo gasta num único dia. Mas tudo bem, ganhou um celular, parabéns, mas foi abraçado por um monte de estranho. O preço foi caro, né? É, o que eu não entendi é o seguinte, porque os dois rapazes que estavam na frente dele, ambos ganharam um tablet de última geração. Esses caras não tiveram canhões e tal? Tipo, era só o celular que era isso? Ah, acho que o celular é o grande lançamento, né? Tablet de última geração não é baratinho também, acho que merecia uma festa. É que o nível de participação estava tão baixo que ganhar tablet já era normal, entendeu? É, pode ser. Ah, toma aqui um tablet de $500. Ah, normal. O celular que pelo jeito tava sendo mais raro. Obrigado por ficar numa fila. Toma um presente muito caro. Ganhei o celular que foi entregue pelo gerente da loja. Não teve nem burocracia. Todo mundo me parabenizou. Minhas amigas saíram da loja comemorando comigo. E lá fora encontramos meu colega de quarto, não acreditando no que estava vendo. Começamos a rir demais e ele fez questão de entrar na fila. Pois não imaginava que aquilo seria possível. Ficamos esperando ele sair. Não, aí é sacanagem. Se você não quis ficar na fila pra fazer seu passeio, você perdeu, acabou. Tenha dignidade de seguir com o resto do seu dia. E certamente ele não vai conseguir, né? Porque os deuses do marketing não vão deixar. Ele tem que ser punido pelo roteirista. Ficamos esperando ele sair. Enquanto isso, eu admirava meu belo celular novo em folha. Ele não teve a mesma sorte, infelizmente. Não, com claro. Certeza ele abriu a caixa e tinha um monte de cocô dentro. Tinha um tijolo, tipo, quando você tenta comprar ou rato. Esse mesmo celular por um preço muito baixo e, na internet. E chega um tijolo na sua casa. O que eu posso dizer como história é que às vezes a vida coloca painéis de luz em sua frente, às vezes são seus parentes. Tem quem acredite em sorte, tem quem diga que é apenas coincidência. Mas se é um aparelho eletrônico ou uma incrível mudança de vida, somente as suas ações e escolhas que irão definir se você acertou ou não. E acredito que durante todo o período que tive de me mudar para o exterior, fiz escolhas certas. Ou foi a vida em modo tutorial mesmo. De qualquer jeito, tem sido um jogo muito bom de jogar. Hoje em dia sou arquiteto formado e estou almejando minha próxima aventura. Ainda uso esse aparelho celular e nem tenho o que reclamar. Inclusive estarei ouvindo esse episódio nele mesmo. Muito obrigado pelo podcast, sempre me divirto muito com as histórias e jogos. Continue fazendo esse maravilhoso trabalho. Muito obrigado. Cara, durou o celular, né? Porque parece que faz um tempo. Ele já se formou e ele ainda tem o celular. Agora é valor afetivo, né? É impressionante. Foi de graça, né? Não, é incrível. Deve ser muito legal mesmo. E também te dá uma outra experiência de ser turista em Nova York, que é você sempre tá carregando uma compra. Você não consegue andar de mãos vazias por Nova York. Você sempre tem que comprar um negócio e ficar andando com ele o resto do dia. Acho que até o amigo dele que foi com a caixa de cocô levou a caixa junto, né? Ele deve ter ganhado alguma coisa, né? Adesivo, um chaveiro. É, alguma bobagem, né? Mas ó, essa história é mais um desses casos de que a pessoa tava muito aberta para as oportunidades, né? Ela tava aberta a ficar na fila durante uma viagem. É, eu não ficaria. Eu iria embora sem nada. Eu seria o amigo. É, então, muito respeito para essas pessoas que se colocam nessas situações para sair com o prêmio na mão. Porque exige algum esforço, né? Tem que ter uma esperança. Eu só não seria igual o amigo, porque eu ia achar um pouco humilhante pegar a fila depois. Não, isso é. Mas eu ia saber que eu não ia ganhar nada. É. Pegar a fila depois é a coisa errada. Você não merece, inclusive. Mas uma coisa que acontece muito com o pessoal que trabalha com isso na publicidade é... Você sabe que tem uma promoção que não tá dando certo. Às vezes até as pessoas das agências falam isso. Tipo, aquela promoção que a gente tá fazendo lá, ninguém tá entrando. Então, se você mandar alguma coisa, você ganha. E aí você fica sabendo e realmente acontece. Preciso desses informantes aí. É, fiquem ligados. No mundo das campanhas falidas. Por isso que vale a pena participar de campanha. Quanto mais falida, melhor, inclusive. Mais chance você tem de ganhar. Eu vi a história de um cara que a profissão dele é ficar mandando carta pra essas promoções de sorteio de coisas? Sim. Centenas por semana. Todo mês ele ganha alguma coisa, revende. Às vezes ganha 4 liquidificadores, aí revende. Eu pensei nisso. A gente já contou aqui algumas vezes a história. A gente, quando eu e o Rafael, quando a gente era pequeno, tinha um cara que morava perto da gente e a família dele era isso, assim. Eles eram profissionais de promoção. E naquela época tinha promoção assim, caminhão do Faustão, sabe? Você ganhava uma casa inteira, 2 carros. E eles viviam ganhando essas promoções, cara. Ele foi o primeiro cara a ter um patinete motorizado, que era o Patinetang. Ele ganhou uma promoção do Tang. E esse cara, ele era o cara mais invejado, porque ele tinha todos os videogames, ele tinha o patinetang, ele tinha mini bug. Porque quem algum dia na vida comprou um mini bug? Ninguém. Você só ganha mini bug em promoção. Ele tinha muita promoção de mini bug. Era muito comum, cara. Ele tinha um mini bug daquela famosa marca de achocolatado, que eu queria muito. Ele tinha um mini bug da revista do Alegria. Nossa, como eu gostava da revista do Alegria, meu Deus. Mas você não teve a fé de ir lá. Não, infelizmente. Mas eu mandei meu desenho pra revista do Alegria, eles não publicaram. Ele tinha um mini bug da Alegria e ele ganhou um Uno de uma promoção dessas. Eu lembro que era uma promoção muito grande, tipo, era a maior promoção já feita, assim, que tava dando tipo 100 Unos. E você tinha que juntar umas embalagens, acho que era da Nestlé. Aí ele ganhou 3. Eu não sei se ele ganhou 3, mas eu lembro que ele tinha um Uno e existia uma lenda que ele tinha ganhado a casa, mas ninguém sabia realmente. É, começa a fazer lenda em torno desses caras. Pois é. É, lógico. E, não, mas o engraçado é que fica a lenda de que o cara é sortudo. E na verdade o cara é um profissional, o cara tá se dedicando, né? Não, eles eram profissionais, eles mandavam 1000 cartas ao invés de mandar uma só. Mas sabe que eu pensei nisso esse mês? Porque chegaram as compras lá em casa e aí chegou na embalagem do papel toalha. Tinha uma promoção, ganhei não sei o quê. Aí eu olhei e comecei a ler o pacote. Você tinha que comprar, tipo, 4 pacotes iguais àqueles, ou 4 produtos parecidos da mesma marca, pra participar. Mas ninguém vai comprar isso. Ninguém vai participar disso. Eu deveria ir lá e mandar, porque acho que ninguém vai participar. O cara agora, profissional vai. E agora a vida me colocou essa história na minha frente pra eu ler. É, pra você ter que reconhecer que era um modo tutorial e não como... Então a seta vermelha tava lá, eu não li. Então amanhã eu acho que eu vou comprar 3 pacotes de papel toalha e participar dessa promoção pra ver se eu ganho alguma coisa. E se você não ganha nada, você usa o papel toalha pra enxugar suas lágrimas. É uma boa ideia. Porque ele segura muitas lágrimas. Não envelhece o papel toalha, tá sempre lá. Danilo, você lê a última pra gente? Leio. Olá, Guga, Rafa e... insira o nome do convidado. Denis e Danilo. Denis e Danilo. Ou tem gente que fala Danilo e Denis. Que não, mas incomoda muito. Perturbado. É, dá muito toque. Às vezes eu falo Danilo e Denis. Porque é alfabeticamente correto. Eu não sei por que a gente começou Denis e Danilo, mas a gente sempre fala assim, as pessoas começaram a mandar mensagem assim, e algumas pessoas começaram a mandar mensagem ao contrário só pra irritar a gente. E, é verdade. É, lá em casa é Gustavo e Rafael, tem que ser nessa ordem. Mas aí a ordem alfabética tá do lado da escolha de vocês. E também da ordem cronológica, né? Todas as ordens caminham pra isso. Então vamos fazer o contrário, vamos subverter. Olá, Rafa e Guga. E convidados. Boa. Meu nome é... Sou de São Paulo, mas atualmente moro em Santos e tenho 38 anos. Sou ouvinte do GugaCast desde o início. Meu marido começou a ouvi-los recentemente. Acho que por isso me animei para enviar minha primeira história, de quando, no pior momento de nossas vidas, ela entrou em modo tutorial e salvou a vida do nosso filho. Se você é ouvinte do GugaCast desde o início, você ouviu a história do Denis morando no Chipre e também ouviu o episódio de Conselhos Amorosos com a presença do Denis e do Danilo. Então não é nenhuma surpresa. Uma coisa eu vi, outra coisa é ter memória. É, o Danilo não tem. Eu não tenho. A melhor coisa do episódio do Denis é o título. Quanto mais cipriota, melhor. Eu fiquei muito orgulhoso. Sabe quem ficaria orgulhoso? A Buenos Aires Filmes em Portugal. Também, exato, exato. Você vê que a gente já tinha esse talento lá no começo. Precisamos de mais filmes passados no Chipre, né? Sim. Investir nisso aí. Bom, e na mensagem aqui ela avisa que mudou o nome dos médicos por médicos do Grey's Anatomy. Que esteve presente no episódio Quanto Mais Cipriota Melhor. Sim, sim, exatamente. Depois que eu falei das minhas histórias no Chipre, o Guga contou da maneira mais reduzida possível as 43 temporadas de Grey's Anatomy. Só levou 8 mil horas. E desde então tiveram várias outras ainda, né? Então tem que atualizar depois. Né? Levou 40 minutos e tava metade errado, porque eu fiz de cabeça. Os fãs de Grey's Anatomy ficaram muito bravos com você? Não, todo mundo achou legal. Até as partes que eu errei, assim, é engraçado de perceber como que eu errei, assim, sabe? Como que mudou. Minha mulher nunca tinha assistido Grey's Anatomy, eu também não. E aí, quando nossa filha nasceu, 6 meses atrás, minha sogra foi lá pra casa e ela tava assistindo. E a gente começou assistindo em balo. Aí minha mulher voltou e começou a assistir desde o começo. E depois que ela tava mais adiantada na série, ela lembrou desse episódio e foi ouvir de novo, porque agora ela finalmente ia escutar o episódio. Entendendo. Conhecendo Grey's Anatomy. E aí ela terminou de ouvir, ela falou, nossa, foi muito legal. O Google errou um monte de coisa. É, então, é engraçado o que eu erro. Eu acho engraçado também. Ficou bem mais legal. Depois eu revi ela do começo também e eu percebi tudo que eu errei. Ah, mas ficou bem melhor. É, pelo menos foi resumido. Ou seja, só vi vantagens. Era setembro de 2015 quando eu descobri que estava grávida pela segunda vez. Ao contrário da primeira, esta gravidez não foi planejada. Porém, passado o susto, foi muito bem aceita pelo meu marido e minha filha com 2 anos e meio na época. Comecei o pré-natal e tudo ia bem. Descobrimos que seria um menino e escolhemos um nome. Vamos chamar esse menino de Goku. Boa. Mas aí não é filho dela, tem que ter vindo de um outro planeta, numa nave. Ah, eu não entendo nada. Tipo... E tem que ter um rabo de macaco. O ultrassom morfológico do segundo trimestre indicou que o bebê estava com baixo peso. Goku. Bebê Goku. Tudo bem ele estar com baixo peso, já que ele é um alienígena. Não me preocupei muito, pois devido à genética, os bebês da minha família tendem a nascer pequenos. Mesmo assim, minha obstetra achou prudente acompanhar com atenção e pediu um ultrassom com Doppler dali algumas semanas. Mas são nomes muito complexos, né? Não, tem que ter muita experiência em Grey's Anatomy pra decorar. É. Tentei marcar no laboratório de costume, mas não tinha horário disponível. Então acabei marcando esse ultrassom em um sábado, em um laboratório que nunca tinha ido e bem longe de casa, por falta de opção. Lá fomos nós, com 27 semanas de gestação, marido e filho empolgados para ver o novo menino. Goku. Ele não é o Goku, ele só tem o mesmo nome que o Goku. É. Durante o exame, assim que o Dr. Alex Karev olhou as primeiras imagens do ultrassom... Danny, você lembra quem é o Dr. Alex Karev? Lembro. Até porque ele dura pra sempre, né? Ele é um dos que demora 1000 anos pra sair da série. Ele era o cara que era durão no começo, ninguém gostava dele, e ele meio que sacaneava os outros, mas aí depois ele passou a ser amigo da galera. É um bad boy com história de redenção. Isso, exato. E depois ele se tornou o melhor pediatra de todos os tempos. Porque isso é uma coisa específica do Grey's Anatomy, né? Todos os médicos são os melhores médicos de todos os tempos. E ele salva criancinhas, ele abraça os recém-nascidos, tira a camisa, ele é bem bonito. Ele tira a camisa mesmo? Tira a camisa. Ele tira. O corpo, o calor do corpo pra aquecer as criancinhas. Mas, tipo, ele tem muito calor enquanto ele cuida das crianças e tem que tirar a camisa? Não, enfim. Não é, porque tem um episódio que tem um esquema que eles falam assim, que, tipo, se você coloca o bebê na sua pele, ele sente, entendeu, a pele com a pele e ele fica mais calmo, sacou? Em vez de pôr na pele do braço, ele põe na pele do peito sarado dele, é isso? Não, e aí ele faz ele mesmo, entendeu? Porque ele tem esse tipo de ligação com os pacientes dele, sacou? E aí é bonito você ver um cara que era o bad boy e agora ele tá, tipo, cuidando do bebê. E ele trata dos recém-nascidos, então tem esse... Ele é um pediatra. Não é o cara que você imaginava cuidando dos recém-nascidos. Eu acho que esse é o tipo de série que você precisava estar lá, né? Pra entender, assim. Você precisa estar lá. Não, ou no segundo, terceiro episódio aí do Google Cast, que o Danny estava lá. Boa. Assim que o Dr. Alex Karev olhou as primeiras imagens do ultrassom, percebi que havia algo errado. Em silêncio, ele apenas olhava o monitor. Pediu os exames anteriores, olhou, perguntou se estava tudo normal no pré-natal. Ao fim do exame, disse que infelizmente não tinha boas notícias, pois estava havendo uma dilatação importante no lado esquerdo do coração do bebê. Além disso, o bebê já apresentava ascite, acúmulo de líquido na barriga, o que indicava que o coração já não estava bombeando o sangue de forma suficiente para o corpo. Dr. Karev nos aconselhou a fazer um ecocardiograma o quanto antes na clínica Oceanside Wellness Group. Você sabe qual é a Oceanside Wellness Group? É da série paralela, não é? Da série do spin-off, é. Do spin-off. Não, você tem um spin-off. Tem um spin-off. Pô, tem vários spin-offs. Bom, e foi enfático para que fizéssemos o exame com a doutora Edson Montgomery, a melhor de sua área. Então, é ela que era fazer parte do Grey's Anatomy e ganhou a série própria. E era uma das minhas personagens favoritas, ela era bem legal. É, ela era a Dr. Edson Shepherd, né? Porque ela era casada com o Derek Shepherd. Mas aí eles se separam, e aí o Derek fica com a Meredith, e ela volta. Ela vai atrás dele em Seattle. E aí ela chega lá e eles ficam, pô, mas você é casado, sabe? Rola umas coisas assim. Aí ela fica um tempo e aí depois ela ganha a própria série dela que se passa na Califórnia. Por isso que é Oceanside Wellness Group. Bom, então vocês passaram no teste porque a ouvinte falou que essa era uma referência pra fãs nível hard de Grey's Anatomy. Eu acho que vocês são. Assim como o Dennis, é. Não sei se fã é a palavra certa, mas... Pesquisei na internet a clínica da doutora Montgomery e descobri que realmente era uma das mais bem conceituadas de São Paulo. Achei que seria difícil conseguir uma consulta, mas consegui marcar uma caríssima consulta com a doutora Montgomery já na semana seguinte. Perguntei para meu marido se teríamos condições de pagar, se não era melhor marcar em uma clínica que o convênio aceitasse. Ele respondeu, vamos, doutora Montgomery, ela é a melhor, a gente parcela o pagamento e depois a gente dá um jeito. É melhor de todos os tempos, né? Aí, pai do Goku. É isso, é melhor de todos os tempos porque ela tá no Grey's Anatomy, né? Isso. Exato, é, todos os médicos do Grey's Anatomy são o melhor médico. Aí você fala assim, ó, tá aqui o Dr. Shepherd, que é o melhor neurocirurgião do mundo. Aí chega a irmã dele, que é a Dr. Shepherd. Aí fala assim, aqui está a Dr. Shepherd, que é a melhor neurocirurgião do mundo. Ah, é que a família é incrível, né? É, mas não era ele, é. E ela, então ela é a segunda melhor? Não, ela é a melhor, entendeu? E todos os melhores cirurgiões do mundo vão trabalhar em Seattle. Exato. Que virou a capital da medicina no mundo. Agora você não quer ficar fora dessa festinha, né? É. Se você é muito bom, você tem que estar lá. O que é curioso, porque a Dr. Grey, que dá nome ao seriado, ela é o anjo da morte. E então por que as pessoas querem ir trabalhar lá? Porque, como assim, todo mundo morre na mão dela, é isso? Não existe uma pessoa na vida real que conhece tantas pessoas mortas quanto a Dr. Grey. E não é porque ela é médica. Se você, não é paciente. São as pessoas da vida dela. Mas sabe por quê? Acaba o contrato dos atores, eles têm que morrer, é isso? É, porque, cara, porque tem que morrer, porque tem que ter drama, né? Então todo mundo morre. Aí, ou isso, acaba o contrato, o cara morre. Mas é um hospital, já tem drama o suficiente num hospital. Qualquer hospital tem drama. Cara, você precisa assistir Grey's Anatomy. Você precisa assistir. Tá na cara que você precisa assistir. Ou ouvir o episódio do GugaCast que o Dennis participa. Desculpa. A gente não tá conectado aos pacientes. Se um paciente morre nesse episódio, às vezes a gente fala, pô, que droga. Ah, a gente como espectador. A gente como espectador. Agora, se o médico descobre que tem alguma coisa, sofre um acidente. E sofrem muitos acidentes. Cara, a Dr. Grey, ela tirou uma bomba de dentro de um cara, teve um tiroteio no hospital, ela caiu de avião, ela caiu de dentro do ferry boat na água e quase se afogou. Ela não caiu de um avião. Caiu. Ela caiu de um avião? O avião caiu não, com vários. Não, o avião caiu com ela, com várias pessoas. Várias pessoas morrem. Tipo, quando ela tirou a bomba de dentro do paciente, a bomba explodiu depois. Morreu um monte de gente. Ela morreu? Não. Quando teve o acidente com o ferry boat, morreu um monte de gente. Ela morreu? Não. Quando teve o acidente do avião, porra, o avião caiu, cara. Quando o avião cai, geralmente todo mundo morre. Ela morreu ou não? É isso, cara. Se bem que no acidente de avião, muita gente não morreu, né? É. Foi bem esquisito aquele acidente de avião. Ela já teve umas quatro... Sabe, experiência de quase-morte, assim? Experiência de que a pessoa meio que morre, vê a luz e volta, sabe? Ela quase morreu espancada por um paciente, lembra? É, teve isso também. Não é possível, gente. E às vezes acontece assim, tipo, ela tá na sala, o cara entra, aí ela olha pro cara, o cara cai, bate a cabeça e morre. Também acontece isso. Bom, ela tem uma vida muito interessante. É, ela é um anjo da morte, é isso que eu tô te dizendo. Daria uma série, né? Daria uma série. Bom, vamos lá. No dia do exame, doutora Montgomery nos atendeu muito simpática e receptiva, fez o exame minuciosamente e, ao final, nos deu o diagnóstico. Estenose valvar aórtica crítica. Nossa. Ou seja, a válvula aórtica do coração do Goku era mais estreita do que o normal, e por isso não estava conseguindo enviar sangue suficiente para o resto do corpo. Este estreitamento pode ter vários graus, do mais leve ao mais grave. O caso do Goku era o mais grave, e o coração dele já estava bem dilatado, e o acúmulo de líquido indicava insuficiência cardíaca. Ah não, cara. Um bebê. Ah, vocês gostam das coisas, gostam dos desastres do Grey's Anatomy? Tá bem Grey's Anatomy essa história. Essa história é Grey's Anatomy. Porque é sempre o caso mais grave, o caso mais raro. Entendi. Que aí tem que validar com isso, é o melhor cirurgião da história. Eu só tô lendo essa história porque tem que entrar no tutorial, em algum momento tem que dar certo. Senão eu já tava chorando. Ah, é? Não, senão não tava nem aqui, exatamente. Essa é a nossa expectativa. Ou chegou o melhor cirurgião do mundo aqui, porque ele tá disponível, ou não era nada disso, sei lá. Ou vai cair um avião, mas vai ficar tudo bem. Também, acontece. Na condição em que o Goku estava, provavelmente não resistiria até o fim da gestação. Teria que nascer antes via cesariana para operar seu coração logo após o nascimento. Porém, um outro procedimento pouco comum poderia ser feito ainda dentro do útero, no qual um balão seria utilizado para dilatar a válvula defeituosa. Cara, isso é muito Grey's Anatomy. Vai fazer a cirurgia intraútero. Com um balão. Ainda está em fase de testes, mas eu acho que eu vou conseguir. Mas você já fez a cirurgia? Não, nunca fiz. Ela está aprovada pelo FDA? Não. Mas vamos marcar para daqui 2 horas? Né? Não, daqui a 45 minutos, que é o tempo que a gente tem nesse episódio. Doutora Montgomery foi muito realista e disse que, anos atrás, todos os bebês que ela tratou com essa doença vieram a óbito logo após o nascimento. Mas que atualmente, com o avanço da medicina, muitos bebês estavam sobrevivendo. Nossa, cara, é totalmente um episódio de Grey's Anatomy. Ela foi. Era de fato a Dr. Montgomery que tava falando com ela. Eu consigo entender ela agora. Ela tava vivendo um episódio de Grey's Anatomy, onde ela é o pior papel pra você ter, que é o papel do paciente, cara, que é descartável. Medonho. Só faz sentido depois que tudo acaba. Quando você tá vivendo isso, imagina. É porque muitas vezes o drama dos pacientes é só pra dar um boost em alguma história do médico que é com quem a gente se importa. No drama do médico, exato. A doutora Montgomery, vamos supor, nesse caso, ela tava querendo ter um filho. E ela vai lá e tem um paciente que perde o filho. E aquilo abala ela. Entendi. Só serve pra fazer uma metáfora. Aqui não, aqui é o paciente que tá contando pra gente. Ele tá se importando com o paciente. Esse episódio, inclusive, aí que você falou foi muito bom. Eu achei que eu tinha inventado uma coisa hipotética. Não, teve umas 3 vezes já. E outra coisa importante, Grey's Anatomy, as histórias vão se repetindo. Tem 20 temporadas. Não é possível que vocês assistam isso. E tem uma hora que ela reseta todos os casais. Todos os casais estão feitos, aí de repente todo mundo se separa e eles se reagrupam em novos casais. Pra dar mais variedade, é isso? É, não tem drama. A gente tava falando que nessa temporada, assim, eles nem tentam mais. Porque antes tinha uma história, né? De por que, que essa pessoa, que não tinha nada a ver com aquela outra pessoa, agora elas são um casal. Aí tinha toda uma história pra fazer isso acontecer. Agora nem chega, a pessoa só chega e fala assim, ó, nessa temporada meu par é você. Ah, beleza. rolou uma tensão sexual, pronto, eu paro. É, boa. É, né, é pra refletir os novos tempos do Tinder. Parece que eu tô exagerando, mas isso aconteceu nessa temporada. Uma das médicas chega pro outro médico e fala assim, ó, seguinte, eu preciso transar, então pode ser você? Aí eu falo, ah, ok, beleza. E eu juro que esse diálogo aconteceu exatamente assim em um episódio. Deu match. É, foi nesse nível. Foi super match. Eu não tô exagerando. Meu Deus. Mas continua a história da Dr. Montgomery e do Goku. Na nossa frente, a Dra. Montgomery ligou para seus contatos procurando alguém disposto a realizar a cirurgia intraútero, que deveria ser feita o quanto antes. Pois se o ventrículo esquerdo que estava dilatado tornasse hipoplásico, ou seja, não aguentasse mais e murchasse, as chances de recuperação seriam bem menores. Após algumas ligações, a Dra. Montgomery nos contou que a Dra. Meredith Grey aceitou nos receber no Seattle Grace Hospital já no dia seguinte. Não, escolheu a pessoa errada. É. Entendi. Vocês conhecem a personagem e isso quer dizer alguma coisa. Ela é o anjo da morte. Ah, então é... É, ela é o anjo da morte que a gente tava falando, Ela é que dá nome ao Grey's Anatomy, a Dr. Grey, entendeu? É, tudo bem, o bebê vai viver e alguma amiga dela vai morrer, não é isso? É, normalmente é isso que acontece, tem razão. Ela vai passar isso pra alguém. A Dr. Montgomery assinou a sentença de morte dela nesse momento. dela mesma. Mas o bebê vai viver. Isso é o que importa nessa história. Conhecemos a Dra. Grey e sua equipe. Nos explicaram os riscos da cirurgia e que não havia garantia nenhuma. A condição de Goku poderia melhorar, poderia continuar igual, assim como poderia piorar. Mas era certo que sem a cirurgia ele teria poucas chances. A cirurgia foi marcada para dali uma semana, mas a sua realização dependeria de diversos fatores. O procedimento seria me anestesiar através de uma raquidiana e anestesiar o Goku dando uma picadinha no pezinho dele, através de uma agulha inserida na minha barriga. Nossa, cara. O futuro chegou, né? Futuro chegou. Futuro é agora. Futuro chegou pro Goku. Gente, ele foi anestesiado dentro do útero. Pelo pé. Pelo pé. Então, os médicos teriam que inserir um catéter até o coração do Goku. Para isso, ele tinha que estar em uma posição favorável, sem que muitos órgãos fossem perfurados no caminho. Muitos órgãos. Alguns, tudo bem. Alguns é aceitável. É, baço. O que faz o baço? Ninguém sabe. Eu não preciso. Às vezes eu tenho a impressão que medicina funciona meio... aqueles pedreiros que nunca estudaram de verdade. Sempre... Dá pra fazer sim. Vamos tentar, né? Se você fura isso aqui, você bota uma viga e você traz isso por cima, dá. Vamos ver o que acontece. É. Aí se você pergunta pra alguém que realmente vai lá e faz os cálculos, gente, não. É, dá pra tirar essa coluna. É. Não vai cair, você cai nada. Não, dá pra enfiar pelo catéter. Vai pegar muito órgão, não. Mas eu me pergunto isso às vezes, cara. Quando as pessoas falam assim... É muito normal você ouvir quando as pessoas estão explicando pra você como funciona o corpo humano, né? Ah, então você passa pelo fígado e o fígado processa isso aqui que você comeu e tal, e aí vai... Cara, o fígado é um pedaço de carne. Como é que ele processa alguma coisa? É impressionante. Tem uma máquina lá dentro. Quando você fala do intestino, ah, passa pra... Você até entende, porque ele é um tubo. Mas o fígado, cara, como que ele faz alguma coisa? Ele é um pedaço de coisa ali, né? É, né? Ele é tipo... Qual a diferença do fígado e da sua panturrilha? Eu não sei. Bom, vamos tentar uma cirurgia aqui. Troque um pelo outro e a gente descobre. É, dá nada. Funciona. Além disso, a minha placenta era anterior, ou seja, estava na parte de cima da barriga, dificultando o acesso ao coração do Goku. Através do catéter, um balão seria inserido e, uma vez posicionado na válvula defeituosa, seria inflado, abrindo a válvula e permitindo o fluxo sanguíneo. Impressionante. No Grey's Anatomy, eles iam explicar isso com um painel, assim, todo tecnológico, e aí, na vida real, todo mundo ia falar assim, meu Deus! E no Grey's Anatomy, eles falaram, ah, ok, beleza, vamos lá fazer. Vamos fazer isso e almoçar depois? Vamos. Vamos transar no hospital, né, depois? Vamos fazer isso e transar depois no almoxarifado? Vamos. Enquanto alguma amiga nossa morre. Mas eu não sei vocês, mas eu fico um pouco triste, porque parece que eu tô sendo deixado de fora de uma história maravilhosa de ficção científica, que é o mundo. Sabe, a gente não entender direito dessas coisas, tipo... A gente não tem acesso a conquistas da humanidade que são muito impressionantes, né? Exato. É que até entender tudo isso, a gente tem que aprender tanta coisa, né? Que é 8 anos de graduação e... Pois eu fico pensando, os caras que manjam de física, sabe? Nossa, eles estão tendo acesso a umas coisas de ficção científica que a gente não entende bolhufas. Eu me sinto excluído. É, precisa do trabalho das pessoas que explicam pra isso. Idiotas. Em podcast, enquanto eu lavo a louça, de preferência. Mas você sabe estatísticas da NBA. Isso é também impressionante. É, isso é mesmo. A gente tenta passar essa parte do conhecimento da humanidade pras pessoas. Mas só vai ser ficção científica quando tiver clones jogando basquete. Aí sim. Você sabe quantas roubadas de bola o Jamal Agholor teve na última temporada dele? Sei, mas eu sei onde encontrar. provavelmente é zero. No dia da cirurgia, o centro cirúrgico tinha uma plateia enorme, afinal Seattle Grace é um hospital escola. Até hoje, nos exames e consultas, encontro médicos que não faço ideia de quem sejam, que me falam que assistiram a cirurgia. Eu escuto essas coisas e me lembro do Seinfeld, quando Kramer derruba uma balinha dele dentro de uma cirurgia que ele tá assistindo. Continuamente. Já anestesiada, enquanto a doutora Gray olhava com ultrassom a posição do Goku, a ouvi dizendo para outro médico: "Vem aqui dar uma olhada." Eu já pensei no pior, que o Goku estava em uma posição ruim e que a cirurgia seria cancelada. Mas ouvi a seguinte resposta: "Boa, garoto!" E todos vibraram. Ah, porque ela tava acordada, hein? Isso também é outro clássico do Grey's Anatomy, né? É. Ah, ser operado acordado. Cara, tem um cara que operou a cabeça tocando violão. Ah, pra você saber que pedaço do cérebro pode arrancar, né? Exato. Eu acho muito legal isso. Mas tá, boa, garota! Goku estava numa posição cujo acesso ao coração era perfeito e a cirurgia foi um sucesso. Segundo o relato dos médicos, assim que o balão foi colocado na válvula aórtica, percebeu-se uma melhora significativa em sua função cardíaca. E assim foi, semana a semana. Íamos de 2 a 3 vezes por semana ao hospital fazer o acompanhamento pré-natal, ultrassons, ecocardiogramas, testes de vitalidade, cardiotocos. Cardiotocos? É, cardiotocos eu achei estranho também. Não, é. Todas as palavras pra mim são alienígenas, então. É o que tá escrito aqui e a gente vai manter. Cara, mas é isso mesmo. É um exame que faz nos bebês. É, o Denis tá manjando. É. E a cada semana, o coração do Goku estava melhor. A insuficiência cardíaca, que era grave, passou a ser leve. O lado esquerdo do coração, que estava dilatado, estava cada vez menos dilatado e voltando a ter função quase normal. Após a cirurgia, a condição cardíaca do Goku melhorou tanto que ele pôde nascer de parto normal. Ah, que beleza. Goku nasceu com 2,520 kg, 46,5 cm, às 2h19 da tarde do dia 3 de maio de 2016. Que beleza, hein? Que ano bom. Dá pra fazer um mapa astral dele. E a gente não vai saber nada sobre ele por causa disso. Tive alguns momentos com meu bebê e logo levaram para UTI neonatal, acompanhado pelo pai. Os médicos explicaram que ele seria medicado e ficaria em observação para avaliar a necessidade de cirurgia. Foram 9 longos dias de UTI, até que Goku foi desmamando dos medicamentos e teve alta. Simples assim. Um dia cheguei lá pela manhã e vieram me contar que ele iria para casa. Foi um misto de felicidade e insegurança. Felicidade de levar nosso bebê para casa e finalmente continuarmos nossas vidas de onde paramos. Mas batia aquela insegurança de que algo ruim poderia acontecer e não saberíamos como lidar. Com o passar dos dias, essa insegurança foi passando e foi ficando apenas a felicidade. Com o passar das semanas, Goku foi ganhando peso. Olha aí. Com o passar dos meses, Goku se desenvolvia como qualquer criança e percebemos que poderíamos levar uma vida normal. Cara, finalmente a gente viu um episódio de Grey's Anatomy pela visão do paciente que foi salvo. Não, acabou quando ele saiu, teve alta só. É, a gente não viu ninguém transando ou morrendo, a gente só viu o paciente. E a outra coisa legal é que o Goku foi um bom nome que a gente deu pra ele, porque ele é um guerreirinho. Força guerreirinho. Atualmente, o Goku tem 4 anos e não há previsão de cirurgia. Não tem sintoma nenhum, não toma nenhum medicamento, é uma criança completamente normal. Uma criança completamente normal, que foi operada num útero e que tem um balão inserido no coração dele. É muito fascinante. Peraí, mas cadê a vida em modo tutorial? Não sou eu, Danilo, que pergunto. Ela se pergunta pra ela mesma. A gente tava muito envolvido aqui no Grey's Anatomy, nem se tocou que era o episódio de Vira e Mora Tutorial. Nessa história, eu vejo uma série de eventos que levaram ao nosso final feliz. Aquele ultrassom extra solicitado pela minha obstetra para acompanhar o ganho de peso, muitos médicos considerariam desnecessário. Porém, foi que detectou precocemente a cardiopatia. Esse mesmo ultrassom que eu marquei em um laboratório aleatório, quem fez foi o Dr. Karev, que nos indicou a melhor médica da área, que por sua vez fez um diagnóstico preciso. Dra. Montgomery, que ficamos em dúvida se deveríamos consultar, nos encaminhou para o Seattle Grace Hospital para que uma cirurgia intraútero pouco convencional pudesse ser feita. É, isso foi impressionante mesmo. Ela tá descrevendo um episódio que só pode ter sido roteirizado por uma série de médicos, né? E a gente acha que não acontece de verdade. Tá vendo os detratores de Grey's Anatomy? Tá vendo? Aviões caem, pessoas fazem sexo, amigos de médicos morrem. Esses médicos são todos transando agora. No almoxarifado. São todos transões. O episódio que eu vi hoje teve um casal que fez sexo e não percebeu que passou a noite inteira fazendo sexo, que já era de manhã. E essa é a doença deles. No dia da cirurgia, Goku estava em uma posição perfeita para que o balãozinho chegasse ao seu coração. A cirurgia foi muito bem sucedida e ao nascer, Goku teve acesso a um dos melhores hospitais cardiológicos do país. Para finalizar, gostaria de dar o devido crédito. Seattle Grace Hospital é o hospital das clínicas de São Paulo e após o nascimento, Goku foi levado para o INCOR, onde faz acompanhamento até hoje. Todo o tratamento que tivemos e ainda temos é feito pelo SUS. Goku, ainda dentro da minha barriga, já aprendeu sobre a importância do SUS. Espero que tenham gostado. Beijo a todos. Tchau, tchau. Vamos bater palmas nesse episódio de Grey's Anatomy especial do GugaCast, cara. Que maravilha! Grey's Anatomy edição SUS. E ainda tem isso, tem essa mensagem linda de lutem pelo SUS, defendam o SUS. Exato, cara. Que beleza, cara. Que bela história. Onde tu... Esse é o tipo de história que a gente precisa, cara. Esse é o tipo de história que a gente precisa agora e que bom, porque nosso próximo episódio é o episódio de Natal, então vai dar tudo certo até o final do ano. E ela tem razão, não parecia muito modo tutorial, porque a gente só tava, meu Deus, tá dando tudo errado. É, você vai descobrindo um monte de problemas, né? É, tipo, é muito fácil olhar pra isso e ver um desastre. Mas o descobrir os problemas foi um modo tutorial. Eu não sei se foi muito modo tutorial não, cara. Ela foi se achando aqui nesse... Esse jogo foi difícil, não tava no fácil não. É. Tô convencido de que modo tutorial é um jeito de olhar pras coisas muito mais do que um acontecimento no mundo. É, talvez. Ela olhou as coisas sendo descobertas e resolvidas e achou que tudo isso foi predeterminado e desenhado e facilitado. Mas ela poderia ter mandado essa mensagem chorando sobre quão horrível foi descobrir essas coisas, né? É. Exato. Ela achou que tava jogando modo tutorial, mas tava na última fase já. E aí, como ela achou que ela tava jogando modo tutorial, ela foi tranquila até o fim, entendeu? É o que você falou. É um lance de estado de espírito. Nem dá pra morrer nesse chefão, né? É. E isso, ela vai jogando. Ela jogou tão bem que ela nem percebeu que não era tutorial coisa nenhuma. Tava sendo super perigoso, né? Mas parabéns pra ela, que jogou, deu tudo certo, Goku tá bem. E pro Goku, que vai escutar esse podcast daqui uns 10 anos. E vai falar assim, por que a gente tá ouvindo isso em som e não numa tecnologia muito avançada? Grey's Anatomy não é essa série que renovou agora? É, o legal vai ser que Grey's Anatomy ainda vai estar passando. Tudo vai ter mudado, mas a Grey's Anatomy... Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, ou se você quer que Grey's Anatomy continue existindo, recomenda ele pra outras pessoas. Dá 5 estrelas pra gente lá na Apple e dá follow no Spotify, mesmo que você não ouça sempre por lá, porque esse tipo de coisa ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, todas elas são lidas, a gente ainda pode usar as outras nos programas futuros, então não desiste, continua mandando história pra gente. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Denis e Danilo do Bola Presa. Ei! Valeu! A pauta foi minha, Guga Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e nossos outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Parasol.